Eita, molesta, que vai quebrar essa bagaceira toda. Alô, companheirinho, tudo bom? Tudo legalzinho? Olá, mina, tudo bem? Quem está falando é José Roberto Pereira, o cabrabão do sertão, também conhecido internacionalmente como JRP, BK ou outras cositas, mas não muito recomendáveis. Muito bem, estou dando continuidade ao podcast da semana passada, né? Dessa vez vou falar das editoras japonesas no Brasil e vou esticar como é que é, como funcionam as coisas das editoras brasileiras no Japão. O que você não sabe é que durante muito tempo essas editoras, tem uma, né? A JBC, né? A gente fala que tem muita, né? Mas tem só uma aí que, pelo amor de Deus. Mas vamos começar do começo, que é o que interessa para você. Essas editoras tiveram interesse, principalmente, acordaram para o mangá, né? Despertaram para o mangá, a partir daquele horroroso Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu me lembro que em 1990 e pouco, nós fazíamos lá a revista Animax, e por estar no meio do mercado, a gente sabia das coisas que estavam rolando e tal. Meu, foi um sururu de caroço, todo mundo queria os mangás do Cavaleiro do Zodíaco. Queria no sentido de você poder faturar em cima do modismo da época, né? Ó o cigarro tradicional, ó. O pessoal queria faturar em cima do modismo, né? Porque tava uma coisa louca, Manchete tendo índices de audiência medonho. Porque emissora vagabunda é isso, né? Passa um negócio que é agrada, explode. Não é que nem a Globo, que tudo que ela lança vai bem, né? Porque eles têm, por pior que seja a Globo tem um lado profissional muito sério. Manchete, essas editoras, RedeTV, tudo emissora vagabunda, né? Que estão ali para cumprir tabela e fazer interesse político. Mas não vamos nos desviar do que interessa. Com o Cavaleiro do Zodíaco, a turma das editoras se interessou muito em correr atrás, né? Só que as editoras japonesas na época, Shogakukan, Shueisha, Kodansha, não tinham, digamos, o conhecimento do que é o Brasil para eles. O japonês funciona o seguinte: saiu da terra deles, ou tem Estados Unidos, Austrália e o terceiro mundo. Para eles, Brasil, Taiwan, Filipina, Colômbia, é tudo uma coisa só. Eles não deixam de ter uma certa razão, né? Porque são países que não são sérios, são muito zoados, não tem imagem, é só roubalheira, e é uma merda. O que acontece? Houve uma força-tarefa organizada pelo André Forrastieri, atualmente na Pixel, ele era da Conrad, mas na época ele tinha uma parceria com a Sampa, com a editora Acme. O Forrastieri foi numa força-tarefa junto com os amigos dele, né? Acho que foi o Franco de Rosa, assim, ele foi com o Franco de Rosa negociar com os japoneses diretamente, né? Para pegar a informação, para viabilizar a publicação desse e de outros mangás, porque eles estavam, o que você sabe, né? A Acme estava milionária com a Herói, né? Estava entupido de grana, eles tinham cacau para bancar. Mesmo com o dólar na alta, não estavam nem aí. Eles queriam porque, porra... Primeiro que o Forrastieri é muito molecão, né? Ele sempre gostou mesmo de gibizinho. Ele é um profissional interessante, mas a visão dele é muito moleque, né? Ele não tem visão profissional de editor. Então ele foi lá porque o Cavaleiro do Zodíaco é o sonho da vida dele. O camarada foi lá, foi negociar com o japonês. Você acredita que a reunião que teve com o japonês, eles perguntaram, inclusive... Os japoneses perguntaram, inclusive, qual era o PIB do Brasil. Os caras não conheciam nada. Absolutamente nada do Brasil. Foi uma vergonha, né? E não rolou, porque os japoneses pediram muito. Nem toda a grana do Forrastieri conseguiria bancar tudo aquilo. Só que o que ninguém sabe, quase ninguém sabe, Cavaleiros do Zodíaco já havia saído no Brasil antes. Isso é uma matéria para uma pesquisa interessante. Peixoto e eu fomos em 83, 84, numa editorazinha microscópica na Liberdade, com o japonês, um maluco, que não falava nem português, um daqueles sonhadores que aparecem na colônia. Ele lançou aqui Candy Candy, Ultraman e Cavaleiros do Zodíaco. Ele lançou, era dele, era do cara. E ele, com aquele negócio de japonês, um amigo do amigo, o cara lançou aqui na e distribuir esta merda na Kombi dele. Peixoto lembra, Peixoto tava lá. Esse filho da puta, ele não comenta isso. Isso é um marco no quadrinho nacional. E esse cara, esse japonesinho, ficava em frente a, o escritório dele ficava em frente da falecida falecida locadora Firefox, né? Que tinha lá, que era ligado ao Toshihiko Higashira, que lançou o Power Ranger, não. A versão japonesa do Power Ranger, aqueles tokusatsu horroroso, ficava em frente à locadora do camarada, né? Um dia eu conto a história dele. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí para mais uma leitura de e-mails. Leitura de e-mail que vocês gostam tanto. Hoje foi um programa que muitas pessoas pediram. E principalmente quero mandar um abraço pro Carlão. O Carlão tá ouvindo aí. Foi ele que foi um dos que mais pediu. Então tá atendido. Hoje quem vem ajudar a gente aí a ler os e-mails é o Vitor Ronque Ronque. Fala, Vitor! Opa! Saudações aí a todos os senhores que nos ouvem. Eu me sinto honrado e agradecido aqui a oportunidade de estar junto com vocês aí para contribuir. Tamo juntos. Ô Vitor, por que que Vitor Honk Honk? O que que foi? Como é que nasceu esse canal seu? Eu diria que esse canal meu, ele passou por algumas metamorfoses. Eu comecei como... Três títulos. Você já foi Vitor Migtal, que eu lembro. Eu comecei com Vitor Ateu, aí depois Vitor mostrando a... Não, Vitor Migtal, o que menos durou foi o Vitor Migtal, né? Aí passou um bom tempo, Vitor mostrando a real, e agora por último ficou Vitor Ronk Ronk, que é o que eu pretendo deixar mesmo agora, para sempre. Não tenho pretensão de mudar. É o que me levou a ter colocado Vitor Ronk Ronk é porque eu acho que foi a melhor fase das que eu venho evoluindo. Então, essa aqui foi a que ficou perfeita, assim, pra mim, o Honk Pills chamado, né? Então, fiquei nessa aqui que emplacou bem pro tipo de abordagem que eu faço no canal. Você tem quantos anos, Victor? Ou você não pode falar? Posso, eu tenho 35 anos. Ah, então você é rodado, então. Daqui 2 meses faço 36. Opa, então você tem experiência de vida? Já vivi um pouco, né? E como é que nasceu a ideia de você fazer o canal? Olha, a ideia do canal, ela começou, foi quase em agosto agora, faz 3 anos, né, que eu iniciei o canal, foi agosto de 2017. Eu participava, antigamente, dos chamados grupos da Real. E isso que eu faço aqui no meu canal do YouTube era o que eu fazia nos grupos. Eu gostava de contar relatos, situações que eu havia vivenciado. E diante desses relatos, algumas pessoas que participavam comigo, aí mais ou menos 4 ou 5 homens lá, começaram a me sugerir ou que eu escrevesse, que eu criasse um blog, ou então que eu criasse um canal no YouTube. Eu achei menos trabalhoso, né, digamos assim, ir pro canal, né? E para que ficasse a pedido, né, desses amigos, que não se perdesse esses relatos, porque quando eu os colocava lá no grupo do WhatsApp, então aquele relato ali logo em seguida se apagava, né? As pessoas iam lendo ali aquele grupo, lia e depois se desperdiçava aquilo. Então eles queriam que ficasse numa plataforma para ficar salvo ali, né? Por um tempo maior. E aí foi quando eu resolvi abrir o canal, com muito medo, com muito medo. Eu comecei o canal, nem minha voz eu não botava, eu colocava uma voz robotizada. Acho que eu ainda gravei uns 5 a 6 vídeos com a voz robotizada e depois eu atendi o pedido do pessoal, né? Não, coloque sua voz normal e tal. Aí eu fiquei, não, bora lá, né? Aquele primeiro, eu vi que não era pra tanto, assim, ter tanto medo. Aí eu coloquei minha voz normal, eu apenas não mostro o rosto, né? Mas a voz é a minha, normal. E o objetivo foi, né, maior, é fazer uma é recíproco, é uma reciprocidade. Ou seja, quando eu trago depoimentos, histórias que aconteceram comigo, aprendizados que eu obtive para aqueles que me ouvem, eu estou tentando encaminhar uma ajuda para eles. E de quebra, eles comentam, né, eles interagem comigo nos comentários, eu acabo também sendo ajudado por eles. O que para mim é muito bom. Eu falo assim que é quase como se fosse a minha família, sabe? Sim. Às vezes são mais apoiadores, me compreendem muito melhor, me apoiam muito mais do que as pessoas que estão aqui no mundo real, aqui à minha volta. Familiares, colegas de trabalho e as amizades, né? É muito. Eu acho que aqui na cidade que eu moro não tenho nenhuma pessoa que me compreenda da forma como muitos dos meus inscritos lá no canal me compreendem. Então, o mínimo que eu posso dizer é que eu sou feliz com esse canal, viu? Foi, assim, muito bom pra mim. Ô, Vitor, eu sempre, quando eu trago pessoas aqui, pelo seu sotaque, você é nordestino, certo? Eu sou nortista, mas sou descendente de nordestino. Minha família toda é nordestina. Eu sou paraense porque nasci no Pará. Mas as raízes, né, familiar, toda nordestina, do Maranhão. Então é normal esse meu sotaque aí. Sempre que eu trago pessoal do Norte, Nordeste aqui, eu faço a mesma pergunta. Todos eles respondem, cada um deu uma resposta pra mim. Por que que o pessoal do Nordeste gosta tanto de coisa bizarra? Comer jumento, comer vaca, comer servente de pedreira, essas coisas. Por que que tem esse costume aí? Você sabe explicar, Vitor? Por que que vocês fazem isso? Deixa eu tentar entender. Tu tá falando assim, a questão cultural e alimentar, né? Não, tô falando só sexual mesmo. Tem um monte de história aí que a turma do norte gosta de comer. São os famosos urubus. Eles comem tudo. Comem animal, comem véia, comem servente de pedreiro. Por que o povo daí faz essas coisas? Sabe explicar? Aqueles vídeos do WhatsApp que vaza bizarro, é sempre daí, cara. Deve ter alguma explicação racional pra isso, cara. Rapaz, assim, como diz o outro, eu sou daqui, mas não é o meu caso. mas assim, observando, assim, eu já até... Eu trabalhei uns anos numa comunidade rural, assim, na minha profissão mesmo, docência. No caso dos homens, como diz o outro, você me apertou, você me abraçou, né? Mas eu tô tentando elaborar aqui uma questão. Tipo assim... Eu acho que no caso dos... Eu posso falar pelos homens, até porque esses históricos são mais de homens, né? Sim. Eu não vejo muito assim... Eu já ouvi relatos de mulheres que fazem esse tipo de coisa, mas são menores os casos, né? Pelo menos no meu conhecimento. Mas no caso dos homens, eu entendo que seja a falta de acesso. Não, eles não têm acesso a sexo com mulheres. Geralmente a garotada é menino de 15 anos, 17 anos, essa molecada aí. Especialmente os que moram na zona rural, acabam fazendo, isso aí é fato. Fica com vaca, com galinha, com o bicho que surge, que dá pra enfiar lá. Ai, ai, ai. Aí, aqui também na minha região já vazou vídeos também, já teve filmagem de acho que o caso número um que eu mais vejo, que eu mais já vi aqui, é com vaca. Acho que é porque vaca é muito, né? O curral tá lá cheio de vaca, aí o cara vai lá, ó, tchan, tchan, tchan. Mas assim, eu acho uma prática nojenta. Cara, mas enfim, cada qual com seus desejos, né? Eu acho que, eu tô falando da falta de opção de mulher, mas eu acho que paira também um desejo, né? É a zoofilia. Aí o que pra mim não é uma coisa assim muito saudável. Acho que consegui responder aí mais ou menos, né? Conseguiu. Ô Vitor, você já se ferrou muito aí com relacionamentos? Como é que é a sua... Mas resumido, que a gente tem muito e-mail pra ler, mas de forma resumida aí, você já se ferrou muito? Como é que foi? Já, sim. Inclusive, essa foi uma das grandes razões que eu criei o canal pra desmascarar, porque... como você pediu aí, né, pra que eu seja bem, vamos dizer assim, bem objetivo. eu vou atacar no ponto central da situação, tá? O ponto central é o seguinte: eu era da igreja evangélica, eu cresci na igreja adventista do sétimo dia, e eu cresci com uma crença assim, de que mulher ruim, mulher má, eram as do mundo, né? Mas que lá dentro da igreja, né, aquelas mulheres que aceitaram Jesus, que são batizadas, né, que conhecem a palavra do Senhor, essas aqui, elas não são capazes de fazer maldade com um homem, de ser ruim, de serem perversas. E o grande choque, sabe, o grande baque que eu tive é porque exatamente as experiências terríveis que eu tive, ruins, todo tipo de experiência ruim, não foi com as mulheres mundanas, não foi com as putas lá do mundo, tipo assim, foi com mulheres de igreja, mulheres que andam com a Bíblia debaixo do braço, quer seja aquela que cresceu na igreja, ou quer seja aquela que já depois de adulta supostamente aceitou Jesus, né? Então, assim, eu me decepcionei muito, assim, foi muitas decepções, e que inclusive foi um fator que desencadeou uma série de questionamentos, né, dentro de mim mesmo, e que culminou para um ateísmo. Há 7 anos atrás, quando eu fui buscar respostas fora da igreja. Então, assim, essa questão das mulheres, elas foi assim, o pontapé inicial para mim começar a questionar a religião, porque eu via que não bate, sabe? Aquele discurso lindo de que não, mas a mulher de Deus é diferente, né? A mulher que tem Jesus é diferente. Porra nenhuma. Mas você é ateu. Hã? Hoje você é ateu. Eu sou ateu, desde 2013. 7 anos já. Ô, Vitor, vamos trazer um programa polêmico aí no futuro? Então eu já tô antecipando meu convite pra você. Eu vou trazer um programa ultra polêmico, uma coisa revolucionária, nunca aconteceu na história dos podcasts. Eu vou ser o primeiro a trazer. Eu vou trazer um programa sobre macumba e voodoo. E eu vou trazer. Não é debate. Atenção, não é debate, porque eu não gosto de debate. Debate é aquele falatório na cabeça, ninguém aguenta. Eu vou gravar um programa com um ateu, então já estou antecipando meu convite para você. Eu vou gravar um programa com um cristão firme, um católico praticante firme, ou um evangélico. E vou trazer um espírita para vir falar, que é o André Nogueira. E estou pensando na possibilidade de trazer um umbandista, vamos ver. Então vão ser programas separados, vai chamar Macumba, e nós vamos gravar, e eu quero, aí você vai, não fala agora, porque senão você vai matar aqui, deixa os ouvintes com curiosidade pra ouvir lá. Então eu vou trazer o ponto de vista de um ateu, o que o ateu acha da Macumba? Então eu vou perguntar pra você, o que é Macumba pra você? Como é que você, como é que você acha que funciona a Macumba? E nós vamos fazer do ponto de vista de um ateu, um cristão, um espírita e talvez um umbandista que eu vou trazer aí. Pra fazer, você topa esse desafio no futuro? Com certeza, conte comigo. Então já tá antecipado o convite aí, hein? É até bom você me antecipar, que eu já vou me atualizando aqui, já vendo o que eu penso, como que é. Mas, claro que eu vou esperar, mas se fosse pra me falar hoje, eu acho que eu já teria alguma coisa pra falar, mas não seria bem elaborado, né? Então é melhor lá na frente mesmo, sim. Combinado. Ô, Vitor, ainda só antes da gente começar os e-mails, como é que você tá se virando aí nessa história de quarentena? Como é que tá a cidade? Como é que estão as coisas aí? Conta um pouco aí da sua vida pra gente. Eu costumo dizer que a minha quarentena, ela teve três fases. Eu tô na terceira fase dela. A primeira fase foi aquela que pra mim era... Tipo, já foi lá no passado aquelas outras doenças que vem, eu disse, não, isso aí não vai chegar aqui não, isso aí não é nada demais não. Fiquei de boa. Depois, foi ali na semana, ali por volta, entre o dia 16 a 20, mais ou menos, de março, foi a explosão, né, do terrorismo psicológico na mídia, nas redes sociais. Fiquei muito mal nesse período, de preocupação, fiquei meio depressivo, com medo, né, porque aí eu fiquei, porra, não era o que eu tava pensando, né, o negócio é grave. Só que depois, a verdade, ela foi vindo e foi se dissipando, ainda bem, foi menos de uma semana que eu fiquei mal. Então, de lá pra cá, que já tem mais de mês, né, que eu saí dessa fase, eu tô assim, eu resumo na preguiça, eu tô ficando mais na preguiça aqui na minha casa. Como eu sou um funcionário, eu tô dividido assim. Por um lado, a minha pessoa aqui está se sentindo tranquilo, né? Eu estou tranquilo em casa, eu interajo no canal, eu durmo, descanso, faço, por exemplo, estou estudando idiomas, eu até comentei, eu estou até devendo para os meus inscritos lá o link, eu estou fazendo um curso de francês e inglês aqui pelo site Cultive, gratuito, muito bom, muito bom. E outros mais aí no YouTube. Mas como esse aqui emite certificado, eu vou fazer por ele. Sim. Então, estou estudando idiomas, enfim. Mas, assim, essa é a minha situação. Só que, por um outro lado, existe uma preocupação dentro de mim, não com só da doença em si, mas das consequências que a quarentena vai vir. Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho aquele egoísmo severo de pensar assim, eu estou numa boa, sou um funcionário público, estou recebendo, e o que importa é isso. Não. Eu vejo os riscos que poderão ocorrer para mim também, mas para as outras pessoas, porque eu sei que tem muita. Quem trabalha no setor privado, quem trabalha ou quem é informal, né, que está impedido de trabalhar, essas pessoas com certeza estão passando necessidade. Então eu sou condolente a essas pessoas. Então hoje a minha preocupação maior é essa. E com relação à cidade que eu moro, está tranquilo até o momento. Hoje está aí mais ou menos com 4 dias que foi confirmado um caso de um senhor de 58 anos, aqui na cidade, que está com coronavírus, mas as providências já foram tomadas. Ele está no isolamento, as pessoas que tiveram contato com ele também já estão isoladas, mas a cidade, de certa forma, está seguindo um ritmo normal. O comércio funcionando, né? São poucas coisas que não está autorizado a abrir. Mas o que está funcionando... É exigido o uso da máscara, por exemplo, supermercado, qualquer lugar que vai ter que estar com a máscara, tem que lavar as mãos ali na entrada, ou passar o álcool em gel, evitar aglomerações e aquele contato físico, tá se abraçando, pegando na mão, né? Então, fazendo desta maneira, até o momento eu tô me sentindo protegido aqui, né? Não tô vendo assim, como se fosse uma epidemia dentro da cidade aí que tá se alastrando. Tá tranquilo até o momento. O meu desejo aqui é que tudo isso passe o quanto antes e que a vida volte ao normal, que se acabe esse pânico, esse terrorismo psicológico que está sendo disseminado aí pela Rede Globo, e que as pessoas que verdadeiramente são do grupo de risco possam se cuidar e serem cuidadas e sobreviverem a esse vírus. Bom, Vitor, sim, pode falar, desculpa. Não, eu já ia lançar de volta a pergunta para você também, se aí onde você mora, se tá tudo bem, ou se tá... Agora sou eu que tô lhe perguntando. Não, tá todo mundo com muito medo, porque tem gente que tá com medo de quebrar, cara, a coisa tá feia, tá muito feia. If there's someone you can live without, then do something. And if there's someone you can just shove out, won't do so. You can be my Yoko Ono. You can follow me wherever I go. Be my Yoko Ono. Oh, oh. Isn't it beautiful to see two people so much in love? Get as two virgins hand in hand and hand in glove. And now that I'm far away, it doesn't seem to me to be such a pain to have you hanging off my ankle like some kind of ball and chain. You can be my young girl. Follow me wherever I go. Be my Yoko. Just to have you as my very own. Vitor. Então vamos ler os e-mails aqui dos ouvintes. Vamos lá. Agradecimentos e recomendações. Ô, Vitor, você precisa me interromper. Se você quiser fazer algum comentário, você me interrompa mesmo. Pode interromper, porque eu sou Faustão. Se você não me interromper, eu vou indo embora, tá bom? Tudo bem. Olá, Hernani, como vai? Pode me chamar de Nick. Resolvi escrever este e-mail para agradecer sobre o ensinamento que você passou aqui no podcast. Não lembro qual episódio ao certo, no qual você falou sobre o valor do que o conhecimento de que às vezes negligenciamos, como a questão de aprender antigas habilidades com os pais, verdade? Conhecimento esse que, como você disse, não tem valor, como por exemplo, plantar. Cara, eu falei disso aqui no programa e isso aqui foi um comentário muito importante. Obrigado você que mandou esse e-mail, já vou continuar lendo seu e-mail. Ô Vitor, eu tava falando pra eles aqui, como é que pode, ô Vitor, você que é docente, eu também vou começar a lecionar. Eu queria saber o seguinte, ô Vitor, de uma forma muito honesta, essa é uma pergunta que é difícil os professores serem honestos, porque entre os professores, e eu falo com propriedade, porque eu sei, porque eu lido. Então, ô Vitor, existe um corporativismo entre os professores, na qual eles não admitem que tem muita coisa errada, eles não admitem, eles não assumem. Os professores, no geral, só sabem abrir a boca para falar do salário, para falar das coisas, mas eles não fazem autocrítica. Então eu queria te perguntar uma coisa, Vitor. Pode ser muito sincero, mas você não precisa concordar comigo não, Vitor. Se você acha que eu tô errado, você... acabou, você pode falar. Eu queria te perguntar uma coisa, Vitor. A gente fala que a humanidade avançou, que a gente tá melhor, que não sei o quê. Ô, Vitor, mas será que a gente evoluiu? Porque, veja bem, é o que o rapaz falou aqui. Como é que a gente... Como é que um jovem de 16 anos não sabe plantar uma coisa, não sabe plantar uma comida? Inclusive, eu trouxe um economista aqui no programa que ele falou exatamente a mesma coisa que eu falei, ô Vitor. O economista que eu trouxe aqui falou que esta crise do corona, ela é mais grave, essa crise que nós estamos vivendo agora, ela é mais grave porque o indivíduo não sabe plantar, não sabe buscar, não sabe produzir um alimento. Se der uma merda, vamos morrer de fome porque a gente não sabe mais plantar. A gente esqueceu. Como é que pode um adolescente, ô Vitor, de 16 anos, não sabe trocar uma resistência, não sabe fazer uma parte elétrica, não sabe trabalhar como servente, não sabe fazer uma comida? Eu saí de casa, Vitor, com 17 anos. Eu não sabia, Vitor, ir num mercado, ir num açougue e comprar carne. Eu não sabia. Eu tive que aprender do zero. O que que é patinho? O que que é picanha? O que que é músculo? Eu tive que aprender. Como é que faz o preparo dos alimentos? Como é que pode um jovem de 16 anos não estar preparado para coisas básicas da vida? Mas aí você chega lá nele e pergunta para ele conjugar, para ele separar os tipos de sujeito. Ele sabe fazer báscara, ele sabe identificar as regiões do Brasil, mas ele não sabe fazer as coisas para ele. Se ele comprar um carro, ele não sabe trocar um óleo. Ele não sabe trocar um pneu. Como é que pode um negócio desse? Será que a gente evoluiu, Vitor? Será que o sistema educacional não tinha que dar uma revisada nisso aí? Eu já trouxe várias pessoas pra falarem aqui. Inclusive, eu trouxe o Ratão, ô Vitor. E o Ratão falou pra mim que esse sistema nosso educacional tá totalmente defasado. Só que os professores têm um corporativismo muito grande, ô Vitor. Se você não quiser, você não precisa concordar também. Eu vou te dar o espaço. Os professores têm um corporativismo que eles não assumem isso. E quando você traz esse debate de uma forma madura, sincera, chegando para um professor falando, olha, essas coisas, essas informações estão defasadas, isso aí tá errado. Como é que... Ô, Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que um cara pode passar dos 4 até os 18 anos na escola e o cara sai sem saber uma profissão, ô Vitor? Você tem ideia do que é o cara passar dos 4 até os 18 anos, o cara sai sem saber fazer uma profissão. Um cara que sai 18 anos secão, ensino médio, ele não serve para trabalhar em nada. Você tem que ensinar o cara do zero. Você tem que ensinar o cara a tratar o cliente, que é uma coisa básica. Ele não sabe. Ele não sabe que o cliente, como é que você aborda o cliente, ele não sabe fazer nada. Então, será que o sistema educacional não está defasado? A primeira pergunta que eu queria fazer para você. E será que a gente evoluiu mesmo, Vitor? Com você que é um docente assim como eu, você em breve, qual que é a sua opinião sobre esse ponto de vista? Pode falar tudo que você quiser, Vitor. E se quiser discordar, mandar tomar no cu, aqui não tem essa... viu? Aqui o povo acha que eu fico podando entrevistado. Aqui você é livre, Vitor. Pode falar o que você quiser. Fala o que você quiser aí pra mim e pros ouvintes. Obrigado mais uma vez. Na verdade, à medida que eu fui ouvindo você, eu só tenho a concordar com a sua visão, assim, de que realmente isso é uma realidade, e eu até me incluo nesse time, infelizmente. Não, hoje até, eu diria até por uma lerdeza, né? Porque eu poderia já ter ampliado muita coisa, estou correndo atrás, né? Eu acho que hoje eu vivo muito naquela situação, eu fico muito naquela situação assim. Eu estou falando eu, Vitor, não professor, mas eu, Vitor, homem, pessoa. Assim, que essa quarentena mesmo agora, ela trouxe muita reflexão nesse sentido. Eu mesmo já cheguei a comentar assim, que as pessoas que têm suas chácaras, que têm suas terras, que têm criações, nesse momento agora, se de repente houver uma quebradeira, uma situação ruim, essas pessoas elas vão estar mais bem amparadas do que quem está na cidade. Porque quem está na cidade, como eu, por exemplo, a gente fica muito naquela dependência do dinheiro. Tudo é o dinheiro, né? Tipo assim, para comer é o dinheiro, para arrumar... Eu aqui na minha casa, qualquer situação que tenha, não vou, estou sendo honesto. Precisa arrumar uma instalação elétrica, precisa, sei lá, ter um cano entupido. Uma época mesmo eu tive que pagar um homem para vir aqui para resolver um problema de um cano aqui. Porque eu não sei, eu nunca fiz. Eu sou muito assim, se eu não sei, eu não mexo. Né? Eu prefiro pagar quem saiba. Mas você disse uma grande verdade, o ideal é que a pessoa, principalmente o menino, né, ao completar os 18 anos, que ele já, ou sabendo uma profissão, ou se não souber uma profissão, mas que ele tivesse mais esperto. Mas eu acredito que é tudo uma questão cultural, é muito cultural, e aí eu relativizo um pouco, eu vou relativizar aqui um pouco. Por quê? Eu acho que essa falta aí é mais em cima de quem mora na zona urbana. Se você pegar a garotada, os meninos, os jovens aí que moram na cidade, eles irão se comportar dessa forma que nós descrevemos aqui. Chega 18 anos, às vezes sabe. Você ainda foi otimista aí do rapaz que completa o ensino médio e sabe, né, a Bhaskara, sabe, análise simples. Muitos não sabem nem isso, pior porque, mesmo. Sim, muitos terminam o ensino médio, principalmente quem vem da escola pública, nem isso aí não sabe. Se você der uma prova, ele não sabe. Inclusive, eu já até discorri muito lá no meu canal essa questão da pedagogia freiriana, mas não, como se diz, não vem ao caso agora. Aí, porém, se você for lá para os interiores, para as zonas rurais, onde de repente se encontra, pelo menos aqui na minha região, né, se encontra muito aquelas famílias mais pobres, morando no interior, aí você vê aqueles meninos, aqueles adolescentes, aí a história já é diferente. Menino sabe caçar, sabe pescar, sabe construir casa. Eu lhe digo porque eu dei aula 4 anos numa comunidade na zona rural. Era uma região que fica mais ou menos 50 quilômetros da cidade. Então eu ficava 3 dias e meio lá. Eu dava aula para jovens e adultos nessa época. E eu vi muito isso. Eu via meninos que... com 13, 14 anos, estava trabalhando, ajudando a construir casa, trabalhando na roça, colhendo arroz, cuidando de vaca. É como diz o outro, é pau para tudo, né? Sabe fazer tudo ali, sabe? Já desde novinho. Então é muito, eu acho que eu vejo isso aí como uma questão cultural e familiar, depende do contexto. Se você pega o menino que é criado na cidade, né, que tem o pai e a mãe ali, que banca, que aí ele não vai aprender. Eu sempre digo no canal, agora eu vou me ater um pouco à zona urbana, que a maioria dessa geração novinha agora, maioria, são filhos, são meninos e meninas criados por mães solteiras ou avós. Ele não tem, são muito poucos os que têm uma presença masculina, que tem um pai, ou sei lá, tem um tio ali presente ali, que de repente pudesse ensinar. Ou quando tem, são aquelas escolhas que as mulheres fazem. É o CAFA, é o Zé Droguinha. O que esses homens vão ter de bom? Nada. Mas lá na zona rural, eu ainda, se a gente falar de conservadorismo, eu ainda acho que o conservadorismo, ele tá mais presente na zona rural, sabe? Parece que lá o sistema é mais bruto. A menina, ela é mais doutrinada dentro de casa para ser a dona de casa, e o menino para ser o caçador, né? Tipo assim. Agora, para finalizar aqui a minha resposta, quando você refere à questão do sistema de ensino, eu não sei agora da gestão Bolsonaro para frente, né? Pode ser que mude alguma coisa aí a longo prazo, né? Mas como nós tivemos aí 16 anos de governo do PT, a educação, de uma forma geral, ela veio para formar não o intelectual que saia dominando o conhecimento científico para se dar bem no vestibular e na prova. Eu acabei de lhe falar que muitos saem do ensino médio sabendo pouca coisa. Também, eles não trabalham esse lado que você falou aí, pera lá, vamos ensinar uma profissão, vamos ensinar. Já tá, eu acho que tá até começando, eu não posso nem falar muito, assim, porque não é a minha área, que é o tal do ensino médio, ou ensino médio integrado, né? Ou ensino profissionalizante concomitante, que é quando às vezes pega ali do ensino fundamental, concomitante com um aprendiz, alguma coisa lá. Só que ainda acho que só os institutos federais trabalham com isso aí. Então é muito pequena a demanda. Eu me refiro aqui à questão do ensino público, da educação pública. Então, no ensino, na educação básica, de uma forma geral, não é trabalhado também isso. Não é trabalhado dessa forma. O que é que realmente é trabalhado no ensino público? É a tal da formação revolucionária. Que, inclusive, eu quero até aqui fazer uma propaganda daquele canal Brasil Paralelo. Assisto o filme número 2. E vocês verão, ao longo das décadas, ali tá bem, foi um dos melhores conteúdos sobre a realidade da educação que eu já assisti, foi aquele lá, em que mostra qual está sendo o papel das diretrizes educacionais no Brasil, que é a formação de revolucionários, que é esse pessoal aí que a gente vê, né, lutando pela causa comunista, isso aí. Ixi. Aí acaba, não sai preparado nem para a vida, de fato. Sai aquele menino, aquela menina esperta, né? Eu aprendi uma série de cursos, né, que vai me ajudar na minha vida, não aprende bem o conhecimento científico, e vai ser o quê? Massa de manobra. Então, em síntese, exceto aí colégios particulares, né, ou alguma instituição pública que tenha uma gerência realmente comprometida, que é a minoria, né? A maioria, de uma forma geral, são formadas nessas escolas para ser massa de manobra da esquerda. Então, infelizmente, é essa a realidade. Mas ainda há esse grupo, cara. Então, assim, eu sugiro aqui, quem quiser aprender um pouco, assim, se você conhecer homens que viveram algum tempo, ainda vivem na zona rural, você vai ter muito a aprender. Eu falo porque eu tenho os meus amigos que moram na zona rural e, pelo menos teoricamente, assim, eu aprendo muito com eles. Era isso que eu tinha a falar. Bom, continuando o e-mail. Então, com uma questão... Então, não lembro de qual episódio você falou sobre o valor do conhecimento que às vezes negligenciamos. Como a questão de aprender antigas habilidades com os pais. Conhecimentos estes que, como você disse, não tem valor. Como, por exemplo, plantar. Plantar, que você citou no último podcast, ser uma tarefa difícil. Sim! Ouvintes, plantar é muito difícil. Eu tô pelejando pra aprender, é muito difícil, cara. É um conhecimento que a gente perdeu. Outra coisa que a gente perdeu, tudo a gente tem que recorrer à farmácia. Como é que o povo de antigamente se virava com raiz, com as coisas? Ah, mas isso aí não é tão bom igual o remédio. Mas é natural, será que não era... Tô te perguntando, será que não era importante a gente saber essas coisas? Na minha opinião, tarefa difícil. Então eu resolvi ouvir isso que você falou e refletir sobre e percebi que deixei de aprender muitas coisas. Porém, como sou novo ainda, consegui voltar atrás e aprender uma gama desses valiosos conhecimentos, englobando todas as áreas. Como preparar a terra para plantar, escolher as carnes certas no açougue, muito bom, parabéns. Receitas de mãe, muito bom, caraca, parabéns. Costura, parabéns. Dentre outras várias coisas que eu tenho certeza. Cara, quando eu saí de casa, com 17 anos, eu não sabia costurar. Quando eu tinha minhas roupas pra costurar, eu tive que aprender a costurar do zero, cara. Do zero, cara. Como é que pode, ô Victor? A gente andou pra trás, cara. A gente andou pra trás, maluco. Não andou pra frente. Andou pra trás, cara. Eu saí do ensino médio, eu sabia fazer um monte de coisa. Eu sabia um monte de ensinamento que não serviu pra nada. Eu não sabia fazer uma costura na minha roupa, Victor. Tá errado, cara. Tá errado. Pô, vai lá. Não, é tipo assim, como a pergunta que você me fez inicialmente, ela ficou bem ampla, né? Agora, você comentando aí, eu acabei me atendo a essa parte aí que... Eu respondendo uma pergunta que você fez, você falou assim, se eu acredito que nós evoluímos, eu acredito que a gente evoluiu muito em questão tecnológica. Tecnológica evoluiu muito, sabe? A gente tem acesso a coisas muito boas. Até para dar uma certa qualidade de vida. Mas em outras houve uma regressão. houve uma regressão. Eu me considero aí um meio termo, assim. Eu acho que tem muitas coisas que eu não sei, que eu precisaria com certeza aprender, mas aquelas mais essenciais para a sobrevivência, como por exemplo, cuidar de mim mesmo, lavar roupa, zelar de uma casa, fazer comida, resolver minhas coisas na rua. Eu me considero uma pessoa bem independente, mas eu sou de acordo, né, que, com você, que houve essa regressão social de que muitos não estão bem preparados. Eu gostaria de fazer aqui, eu falei uma coisa, mas é porque o raciocínio ele veio colocando hipoteticamente, mas agora eu vou fazer um acréscimo nessa informação. Quando nós falamos de escola, né, da escola ensinar, eu me recordei de uma outra teoria aqui, que é o papel da escola, porque pelo menos nas leis que nos regem, lá fala assim, que a educação brasileira, ela é dever, tá na Constituição, né? Ela é dever da família e do Estado. Então, de uma forma que eu acredito coerente, a maior função da escola deveria ser trabalhar um pouco a parte cultural dos alunos e o conhecimento científico. O cultural, sim, que eu falo, é aquela coisa mesmo, as raízes do nosso povo, da nossa gente. Igual no início da nossa conversa, você falou de comer, né? E eu estava entendendo que fosse comida, depois que eu fui entender o que era. Por exemplo, cada região tem seus hábitos alimentares, tem suas danças, tem seus, suas lendas, histórias, sotaques. Isso aí é cultura que pode ser trabalhado na escola e, como eu disse, o conhecimento científico. Essa parte aí que nós estamos mencionando, de ensinar o menino, a menina, de todo mundo, sei lá, crescer um adulto, com valores, com educação, com aprendizado para a vida, né? Saber se virar, saber ser independente. Essa parte aí, ela já é uma atribuição maior familiar, da família. Porém, um conjunto aí, muitos chamam de engenharia social, outros chamam de esquerdismo, né? O esquerdismo que foi instituído, marxismo. Enfim, o que quer que seja aí que veio, minou tudo isso aí, né? Desconstruiu isso aí. Então a gente não tem. Eu falo aqui que eu ainda sou. Eu sou um remanescente, eu sou nascido lá da década de 80. Então, pra vocês terem uma ideia, eu vou te relatar aqui. Eu com 6. Assistiu o Churato anos, na TV Manchete. Eu com 6, 7 anos de idade, minha mãe já me botava uma cadeirinha pra me ficar em pé na pia, ajudando a lavar copo, lavar prato. Quando eu tava ali com meus 8, 9 anos, eu já varri o quintal. Minha mãe já deixava o arroz ali pra me ficar vigiando, pra não deixar queimar. Eu já ia no mercadinho comprar coisa, eu já obedecia a ordem, né, do meu pai, da minha mãe. Então eu fui criado nesse sistema. Eu, por exemplo, eu com 14 anos, eu já fazia tanto. Praticamente eu já tinha uma vida de adulto, só não era, assim, responsável por mim mesmo, porque eu era menor de idade, mas trabalhava, cuidava de casa, fazia comida, fazia uma série de coisas. Mas porque ainda, até assim, com uma certa desestrutura, mas tive, né, com muitas falhas, mas tive um pai e uma mãe presente. Hoje eu vejo as estruturas, é muito diferente, cara. E eu posso falar isso porque é o público com quem eu convivo. Eu convivo diariamente com crianças, com adolescentes e frequentemente com as mães e as avós. São muito poucos, estou sendo sincero, são muito poucos os meninos e meninas que têm a figura paterna de verdade ali, né? Presente ali de forma plena. Ah, sim. E essa coisa do empoderamento, querendo ou não, isso tem a ver. Essa coisa do empoderamento feminino, do ginocentrismo que a gente sempre fala, isso aí afetou, porque eu acho que as mentes, essas mentes que estão conduzindo, não só os de hoje, acho que dos anos 2000, especialmente dos anos 2000 para cá, eles não tiveram aquilo que quem nasceu dos anos 90 para trás. Sabe? Quem nasceu dos anos 90 para trás foi bem diferente de quem nasceu de 2000 para cá. Essa questão dos ensinamentos não tem. Não tem por uma série de fatores, né? Porque não quer, porque são irresponsáveis, porque fica jogando nas costas de um de outro. E o negócio. Mais ou menos, Vitor, mais ou menos. Porque. Como é que você vai cobrar? Mais ou menos. Eu tive um debate extenso desse aí com o Felipe do Apenas um Cara Cash. Eu tive um debate extenso desse aí com ele. Como é que você vai cobrar? Primeira coisa, antes de tudo, eu posso falar porque eu lido com escola, então eu posso falar. Primeira coisa, essa geração de agora tá perdida, gente. Quem conhece a molecada de agora sabe, essa juventude de agora tá perdida, perdida. E não é aquele perdido de antigamente que a gente falava perdido por causa de mulher, perdido por causa de droga. Não, ela tá perdida, perdida total, não sabe de nada. É do jeito que você falou aí. Você falou a verdade, você mandou o papo aí. É tudo filho de mãe solteira. A mãe solteira não quer criar a criança. Aí o que a mãe solteira faz? Mete ele na escola, vai pra escola. Tanto é que eu trouxe um áudio aqui no programa, Vitor. Eu trouxe um áudio aqui no programa da mãe desesperada porque a criança não tá indo pra escola. E eu sei de histórias onde as mães nas férias ficam desesperadas porque tem que cuidar da criança, tem que educar. Ou seja, elas não querem ensinar a criança, o moleque sai perdido na vida, chega lá na escola, um monte de má companhia, já vai pro caminho errado. Se não vai pro caminho errado, já dá uma desandada, vai aprender a falar porcaria, vai ouvir porcaria, já vai bagunçar a cabeça toda do rapaz. Aí chega você, ô Vitor, com total razão, você tá certo. Você pega e fala assim, pô, mas essa juventude, eles não têm vontade, concordo. Mas aí, ô Vitor, eu tenho que vir falar pra você o seguinte, como é que a gente vai cobrar? Uma vez eu vi um cara mandar uma dessa num velho, que o velho perdeu até as estribeiras. Falou assim, essa juventude tá perdida, mas peraí, quem que educou essa juventude? Ah, foram vocês, então peraí, como é que vocês querem cobrar? E eu trago isso aqui no programa com frequência, Vitor. A mãe, ô Vitor, escuta o que eu vou te falar, vê se você já não viu essa historinha. Eu conheço essa história, eu passei por isso, Vitor. A mãe não ensinou o filho a viver, a mãe não deu caminho pro filho, o filho não sabe fazer nada, o filho tá perdido, às vezes tá até com uma depressão, tá perdido na vida, não tem rumo, não sabe o que quer da vida. Aí quando chega com 18 anos, ô Vitor, e você, eu tenho certeza que você já viu essa historinha, aí quando chega com 18 anos, a mãe quer chegar o pé na bunda do filho e falar assim, agora filhinho, vai pro mundo, vai aprender com o mundo. Mas peraí, você não deu conhecimento pro cara, você não deu base pro cara, o cara não sabe fazer nada, o cara tá fudido, tá na merda, a merda tá no pescoço dele, aí... Você, Vitor, vem e fala com razão. O Vitor tá certo, ouvintes. Essa juventude não tem vontade. Mas peraí, como é que vai ter vontade se não tem base? Será que não fica difícil a gente cobrar? Uhum. Qual que é a sua opinião? Eu digo assim, não, quando eu... Foi muito bom você ter falado assim, eu tô colocando a situação existente, né? Mas eu concordo com você de que essas gerações, elas não são culpadas. Eu, por exemplo... Quando eu estou lá na escola trabalhando, que eu lido com alunos difíceis, eu não sinto raiva desses alunos, eu sinto raiva da pessoa lá na casa que cria. Porque se ele está daquele jeito, se ele é um aluno desinteressado, se ele é indisciplinado, mal criado, ou está negligenciado, ainda tem isso aí também, eu não vejo como culpa dele, porque são pessoas que são seres humanos que estão em processo de formação. Especialmente a criança e o adolescente, eles estão na fase, eles não são culpados de estarem naquela situação. Se não houve uma pessoa, um adulto ali, né, o pai, a mãe, a avó, né, que seja, que deu as bases, que orientou, que o disciplinou, como que vai? Então, assim, é complicado. Eu geralmente faço uma ligação imediata. Quando eu vejo a criança ou o adolescente problemático, eu já ligo diretamente lá na família, é só questão de descobrir, é incrível. Às vezes eu já tenho até as perguntinhas básicas, assim, quando eu tô diante ali do responsável. Começo a fazer umas perguntinhas ali, já, eu já percebo na hora onde que tá a raiz do problema, né? Mas, assim, esse rapaz que mandou, eu quero dirigir a minha resposta aí ao rapaz que você leu aí o e-mail. O que eu tenho a dizer para ele é o seguinte, muitos de nós... Né, desembarcamos nesse mundo, a gente nasce, né, chega nesse mundo, e é um caminho aí, cada pessoa é um caminho, a gente não sabe o que é que nos aguarda aqui, né, chegamos aqui. Então, nem, especialmente aqui no Brasil, acho que a maioria dos nenenzinhos que chega aqui, a maioria não vai ter essa base, especialmente no dia de hoje, não vai ter essa família bem estruturada, esse pai... De geração. É, de uma vez que essa pessoa, por mais que tenha passado por mazelas e negligências, quando crescer, trabalha a sua consciência, sabe? Olha, eu sou uma pessoa, eu sempre falo, que eu venho de família muito pobre. Pobre, pobre mesmo, sabe? Enfim, e olha aqui quem sou eu hoje. Eu não sou um cara assim, rico, né? Mas quem eu era lá no passado e quem eu sou hoje. Eu falo que hoje, se comparado ao que eu fui lá atrás, hoje eu sou uma pessoa rica. A minha qualidade de vida é muito superior. Eu tenho um cara aí que vou até divulgá-lo aqui, né? Quem quiser segui-lo, se tornou um grande amigo meu, que é o Lorde Conselheiro. Há poucos meses ele criou um canal. Se vocês, quem entrar no canal, lá no canal e ver a história de vida dele, vai ver o drama, a desestrutura familiar, os dramas terríveis que ele passou. E hoje o cara tá aí, tá se formando em medicina. É um cara que tá passando grandes ensinamentos para todos nós lá no canal dele. É um cara humilde, é um cara gente boa, sabe? E aí? Aí a gente fica muito querendo sempre ficar naquela cobrança, né? Ah, mas tinha que ter sido meu pai, tinha que ter sido alguém lá atrás que tinha que ter me dado. Sim, o passado não volta, né? O passado não tem... Você não tem como voltar mais lá atrás. O que aconteceu, aconteceu. Ficou para trás. Então, é tentar olhar daqui para frente, né? É refletir em cima disso e pensar, não... Tá, meu pai, minha mãe ou minha avó fez o que deu pra isso fazer. Se foi bom ou ruim, enfim. Mas eu vou me projetar daqui para frente. É eu mesmo. Você tem que bater no peito e dizer, é eu que vou lutar para mudar essa situação. Eu com 14, 15 anos... Eu, um adolescente, eu já tinha botado já na minha cabeça, diante da pobreza que eu vivia e a desestrutura familiar, eu botei na minha cabeça, eu vou estudar. Custe o que custar, eu vou estudar e vou me formar e vou sair dessa situação. E foi o caminho que eu tracejei e segui pra mim, né? E venci, consegui alcançar o meu objetivo e ainda tô pleiteando coisas muito melhores aí na minha vida. E se eu conseguir, o Lorde conseguiu, várias outras pessoas conseguiram, você... que está me ouvindo aqui, de repente está nessa situação, não foi bem orientado, ou está sem apoio familiar, saiba que você tendo vida, saúde, inteligência, você consegue superar todas essas barreiras aí e ser bem sucedido e feliz. É uma longa jornada, mas consegue se reestruturar, se preparar para ser um ser humano bem melhor. Basta querer e correr atrás. É esse o meu recado, né? Ele disse lá no e-mail, falando da questão de saber plantar, de saber cultivar, é aquilo ali e muito mais. É do dia a dia, é da mente, da saúde mental, da saúde do corpo, do trabalho, do financeiro, tudo. Isso aí. Obrigado aí, eu concluí. Bom, tenho certeza que você... Não, costura, dentre outras várias coisas, tenho certeza que serão muito úteis. Enfim, irmão, só tenho a agradecer pelo trabalho social que você faz nesse podcast. Muito obrigado. Sei que você não acha que seja uma boa jovens escutarem. Porém, se o cara souber discernir o útil e o agradável, ele poderá escapar de muitos enrascados do seu programa. Não, não é que eu não... Todo mundo pode ouvir. Eu não tenho como impedir. Isso é uma briga que eu já tive. Inclusive, várias pessoas já me falaram. E eu não tenho como impedir. Se o adolescente ouve aqui, ouça. Mas é o seguinte... Esse programa aqui é pra adultos. Se você tá ouvindo, que bom, você vai se prevenir de muita coisa. Agora, você que é adolescente ouve aqui, por exemplo, a gente fala sobre MGTOW. Vocês que são adolescentes, MGTOW não é pra vocês. Vocês estão na idade de paquerar, vocês estão na idade de conhecer, camisinha sempre, não meta filho, não pegue uma doença, não use, não cheire pó, nada disso. Mas você tem que curtir a sua vida também, você tem que viver, entendeu? Você é adolescente, você não pode fazer cagada. Mas você não pode passar pela vida sem experimentar as coisas da vida também, tá? Mas é isso aí. Sobre recomendações, gostaria de recomendar dois possíveis convidados que poderiam adicionar muitos ouvintes. O primeiro é um cara chamado Base de Viriato, vai vir. Eu quero ver se eu consigo gravar ele junto com o William Menefrego. Ele tem um canal aqui no YouTube, recomendo você dar uma olhada, conheço, é bom mesmo. O outro é Carlos Alberto Sanches, que também tem um canal aqui no YouTube voltado ao tradicionalismo de verdade. Que acho que poderia agregar muito ao seu programa. Acredito que o Pensador Selvagem possa lhe arrumar contatos com ambos, vê lá com ele. É isso aí, Hernani, muito obrigado, um abraço. Um abraço, meu irmão. É isso aí. Quer fazer mais algum comentário, Victor? Podemos ir pro próximo. Não, da minha parte eu finalizei. Pode seguir. Show de bola. What you're missing, y'all? Swinging while I'm singing, giving what you're getting, know what I'm knowing. While a black man sweating in the rhythm, rhyme rolling. Got to give us what we want, got to give us what we need. Our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Let me hear you say, fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. We got to fight the powers that be. Let me hear you say, Elvis was a hero to most buddy. Elvis was a hero to most buddy. Epson, who was a hero to most buddy. Lynch was a hero to most buddy. Hackett, who was a hero to most. Nutty Buddy was a hero to most, but they never meant shit to me. See how straight out racist the sucker, the symbol in plain. Hey, say, fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. We got to fight the powers that be. É, gratidão. Olá, boa noite, Hernani. Tudo bom? Tudo bom, meu irmão. Olha, cara, comecei a ouvir seu podcast ano passado. Gostei muito dos assuntos que você aborda nos programas, mais especificamente história de gratidão. Ô, Vitor, a gente aqui no programa, a gente tem um quadro somente de história de ingratidão. Ah, eu sou da premissa, ô, Vitor, que a gratidão é a principal das virtudes, base para todas as demais. Se você não tem gratidão, se uma relação, qualquer relação, não tem gratidão como base, não existe amor, não existe amizade, não existe companheirismo, não existe sucesso, porque vai ser um sucesso sempre manchado por ingratidão, por sacanagem. Então, eu queria te falar o seguinte, você já passou por muita ingratidão na vida, ô Vitor? Com certeza. Eu já passei. No começo da sua fala, eu fiquei um pouco assim, na dúvida, se você ia falar sobre gratidão ou ingratidão. Então, no caso, o tema é a ingratidão, né? É, o rapaz falou que mandou sobre gratidão, não sei, eu tô lendo o e-mail dele ainda, mas, assim, você, Vitor, você já ajudou pessoas e depois você recebeu cusparada na cara? Parente ingrato, amigo ingrato, mulher ingrata, mulher que você faz tudo, ajuda tudo e depois você leva no rabo, já aconteceu com você de sofrer ingratidão das pessoas? Sim, eu posso lhe dizer que a maioria das pessoas são ingratas. É mais fácil a gente contar o número das que são gratas, que elas são bem pouquinhas. E as ingratas, elas são a maioria, sabe? É, inclusive, eu não consigo recordar agora, mas tem uma das 48 leis do poder fala sobre isso, que nunca devemos esperar a gratidão das pessoas, porque as pessoas, elas não têm, a maioria delas não tem isso. Ah, eu cobro. Então eu sou errado, porque eu cobro. Se o cara é ingrato comigo, eu fico num veneno, cara. Um veneno, cara. Eu sou assim. Eu criei um sistema. É tudo assim. É, como diz, cada caso é um caso. Mas eu criei um sistema assim. De que devemos ser bons, devemos ser leais, gratos a quem também é grato conosco. Se de repente uma determinada pessoa você a serviu, você a ajudou, fez uma coisa boa, e essa pessoa posterior se comportou de forma ingrata, você não vai se vingar, nem... Enfim, mas eu ficaria assim, de uma próxima vez, se precisar, não vai se servir comigo. Agora, se a ingratidão for uma coisa que de repente venha me prejudicar, é tudo, por isso que eu falei, é uma questão de avaliar. Se for uma coisa que vai prejudicar, igual você falou essa, que você falou de uma questão de cobrar, eu não sei, agora nós chegamos num ponto aqui que eu vou ter uma pequena discordância de você, porque eu acho que a gratidão, ela é uma coisa que tem que partir do coração, da alma da pessoa, né? Não tem como, é igual você cobrar gratidão, é igual cobrar que a outra pessoa te ame, né? Ame, que se apaixone por você. Eu falo nas relações amorosas, é meio estranho, né? Porque tem que ser uma coisa que flui, que brota naturalmente. Porque se não for assim, aí você vai ter, de repente, uma gratidão fingida, né? Uma falsa gratidão. E não, não, pra mim, eu prefiro... Eu acho que ainda é melhor, eu acho até bom quando a pessoa, ela se mostra grata, porque você sabe com quem você tá lidando. Ah, não, então esse aqui... Eu já tive situações com pessoas... que eu fui legal, que eu fui bom, e a pessoa, igual tu falou, né, enfiou uma dinamite lá naquele lugar em mim, cara, mas eu carrego um lema, só faz a primeira vez esse tipo de coisa, porque de uma vez que fez, eu não dou a segunda oportunidade, se me aprontar, mas não foi aquela coisa que eu dei segunda chance, não, eu já fico, pode ser família, pode ser quem for. A confiança é igual virgindade, né? Só se perde uma vez. Verdade. Sim. Bom, eu tenho 16 anos. Olha, mais um adolescente, segundo adolescente aí. Tenho 16 anos, trabalho como menor aprendiz. Confesso que só realmente corri atrás por causa do seu podcast. Fiquei com medo de começar tarde e ficar pra trás. Parabéns, você acertou. Ouço os programas todos os dias e, cara, o que você faz pelos homens, essa dedicação, eu nunca vi em nenhum outro programa. Muito obrigado, meu irmão. Olha que eu ouço vários. Você nunca escondeu sua identidade, seu nome e seu rosto. Isso que você falou é excelente. Isso é o que dá força e credibilidade ao Sociedade Primitiva. Eu mostro minha cara e eu ponho a cara pra bater pra o seguinte. Amanhã, quando começar as baixarias, porque vai começar, porque a oposição é baixa, é feminista, é comunista, esse povo aí baixo. Na hora que esse povo baixo nível vier falar, ah, isso aí deve ser um doentão. Ah, isso aí é um maluco doentão, é frustrado. Não, não. Pega aí. Eu tenho meu vídeo aí, tenho minhas histórias aí, tenho eu. Sou uma pessoa séria, idônea, trabalho, estudo, vivo na merda. Então não vem querer jogar, empurrar pra mim, não. Para tocar das feridas, você toca tem que ter realmente bastante coragem. Estou procurando ouvir todos os episódios. Também ouço vários outros podcasts da Manosfera Brasileira que você trouxe no seu programa. Cara, essa manosfera que vocês falam aí, que também chama machosfera, é uma brigaiada dos infernos, cara. Vocês não conhecem nada, ouvinte. Vocês não sabem nada. O que vocês escutam nos programas é só 30%. Um não fala com o outro. É a machosfera, um não fala com o outro. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Porque é um brigado com o outro, um virado com a cara com o outro. O meu programa, sim, é em defesa do direito dos homens, é pra ajudar, é pra fazer. A gente faz aqui o que a gente pode. Mas é negócio de machosfera, é uma brigaiada dos infernos. Um não fala com o outro. Ô, Vitor, você já viu o negócio de machosfera? Um não fala com o outro. É tudo virado, um pra cara pro outro. E eles não. E muitos lá não gostam de mim. E não vem no meu programa também, não. Eles não gostam de mim, não. Então, eles são tudo virados uma cara com o outro, viu? Mas seja feliz, ouça lá. Eu desejo todo sucesso pra você. Você trouxe o programa como Menefrego, Platinho e outros. Lhe mando esse e-mail para expressar minha gratidão. Obrigado por tudo. Bom da boca. Vida longa ao Sociedade Primitiva. Grato, Daniel. Ô, Vitor, o que você quer comentar do e-mail do cara aí? Fala tudo o que você quiser. Fica à vontade. Olha, eu, inclusive... eu tomei um, assim, para que a minha fala fique bem elaborada aqui, eu até peguei um papel aqui e fui anotando. Você foi lendo aí, eu fui anotando os pontos principais para que eu possa falar. Então, quando se fala, nós falamos da palavra ingratidão, né? Mas agora, falando da gratidão, eu vou falar um ponto positivo. Se você quis, digamos assim, pensar num lugar em pessoas gratas, eu diria que são os canais masculinistas. Claro que não agrada a todos, mas temos uma grande maioria que são gratos. Eu, particularmente, lá no canal que eu direciono, recebo muitos depoimentos, são mensagens nos vídeos, são e-mails. Inclusive, eu abri um canal de comunicação no Telegram também, recebo muito lá. Então, assim, muitas pessoas, assim como esse rapaz aí fez o agradecimento para você, é o que eu recebo também. Então, eu acredito que da parte desses homens, essa fala é sincera. É sincero. Concordo. E assim, eu acho que esse é o grande. Pelo menos, é o meu grande pagamento, é isso, né? Porque eu não ganho dinheiro, não, é um trabalho voluntário. Feito mesmo, único e exclusivamente no intuito de ajudar. Então, assim, eles nos agradecem e eu também sou muito grato, porque o canal não seria o canal se não tivesse os inscritos, se não tivesse quem assistisse, né? Então, assim, é uma gratidão recíproca. Dentro do e-mail que ele falou aí, eu peguei três pontos aí. A primeira que eu peguei foi quando ele enaltece a função dos canais masculinistas. De uma forma bem resumida, eu diria que essa gama de canais, e cada canal, ele tem um estilo, ele tem uma abordagem, né? Que eu falo que o mundo masculino, ele se dividiu em vários grupos atualmente. Você tem um grupo. É o que a gente chama, tem o grupo dos grupinhos, tem os MGTOWs, tem os Red Pills, e são vários, né? Mas eu vejo assim, cada grupo desse aí, ele tem uma colaboração. Eu acho que a maior função desses canais é tentar eu excluo aqui um grupo, que eu chamo Blue Pill, esses grupos aí de PWAs, né, os grupos que dá muita dica de relacionamento. Eu não sei, para os dias de hoje eu não vejo com bons olhos, porque se eu fosse, eu te falo eu aqui, eu, Vitor, se eu fosse abrir um canal PWA para me orientar homens, de repente, eu faria no mínimo assim, eu daria duas opções. Eu diria assim, olha, você tem essa opção aqui de que você pode se relacionar, mas você tem que saber que tem esses riscos tudo aqui que você tem que se precaver deles, né? E a outra opção é a que eu sigo, né? Que é o MGTOW. Existe essa outra opção que é você sair fora, não se envolver. Eu, apesar que eu nem falei no início, mas só deixando claro aqui que eu sou adepto ao estilo de vida MGTOW, sabe? Mas não tenho nada contra os homens que se relacionam. As discordâncias aqui é no campo das ideias, né? Da argumentação, mas respeito a decisão de cada pessoa. Mas eu acho que as grandes contribuições é assim, é de trabalhar na mente masculina de todas as faixas etárias, desde o adolescente ao homem mais velho, essa coisa da valorização do homem. Olha, você precisa se valorizar, você precisa se cuidar, mulher não é o centro da sua vida, se desenvolva, porque eu, apesar de eu ser liberto, mas eu ainda venho de uma cultura matrixiana lá atrás, que você pode ter tudo, mas se não tiver validação feminina, se não tiver acesso a sexo com mulher, se não tiver um histórico de mulheres na sua vida, você não é homem, você não presta, você não tem valor. É tanto que tem muitos canais aí de coaches femininas que elas chamam homens que não querem se relacionar, ou homens que não conseguiram se relacionar, de fracassados. É esse o termo que é dado. Então isso é inculcado há muitos anos. Então tem muito homem que ele se sente um fracassado, que ele se sente um João ninguém, porque de repente ele não foi bem sucedido nessa parte da vida de relacionamento com mulher. Então eu acho que os canais masculinistas, eles resgatam essa autoestima do homem, esse valor que a mídia não aborda, as igrejas não abordam, a família também não aborda. Acho que é só aqui. O único lugar que eu conheço que trabalha realmente essa parte é aqui. Então, com todas as falhas, eu acho que, pelo menos eu, sou muito grato à função que cada canal exerce aí de ajudar esses homens, de todas as idades. Você, o rapaz aí, acho que também você reiterou aí, né? Você falou da machosfera. Eu, particularmente, eu acho feio esse nome, sabe? Eu acho feio. Antes desse nome machosfera, eu escutava muito assim, ó, Manosphere, no canal do era do Raccoon. Ele falava muito esse Manosphere, que eu acho que é um termo em inglês. Eu tô estudando inglês agora, né? Mas eu ainda não, eu tô começando ainda. Mas por alto assim, eu imaginava na minha cabeça o que, que seria o Manosphere. Eu pegaria assim, ó, mens, que é homem, né? E filho. Aí o filho, no pior que eu não sei nem, eu teria que botar bem que não tradutor, mas eu quis associar, foi tipo uma associação psicológica que eu fiz, como se fosse uma atmosfera, né? Tipo assim, atmosfera de homens, filho, manosfilho. Foi o que eu pensei. Mas, o plural de men é men mesmo, viu? Men não tem plural não, mas eu entendi o que você quis dizer. Sim, eu quis, aí imediatamente criaram é porque assim, logo que eu ouvi, na verdade foi logo que eu ouvi menos filho, eu ouvi machosfera. Esse fera, eu, no mínimo, eu quis atribuir um pedaço da palavra atmosfera, porque se trata de um conjunto, de um aglomerado ali de homens, né? Mas também existe um outro significado ao pé da letra, que seria machosfera no sentido, assim, do macho ser fera, né? O cara ser uma fera. Mas, assim, o nome, se eu ouvir esse nome, me soa mal, assim, aos ouvidos. Acho que a maioria dos caras que eu já... Muitos aí que eu já ouvi falar não gostam desse nome. Tem gente que associa até com boiolagem, né? Não é, não é. É que, na verdade, uma coisa que eu sou muito adepto e que eu tô tentando levar mais pra minha vida... Tipo assim, eu não sou... Por exemplo, se você pegar o meu espectro político... Se você analisar o meu espectro político de forma fria, você vai chegar à conclusão que eu sou de direita... Você vai chegar com o conservador, mas se você perguntar assim, você é de direita conservador? Não. Porque, por exemplo, direita e conservador, vou dar um exemplo pra você assim. O Nando Moura se considera direita conservador. Eu sou igual ao Nando Moura? Não, não tem nada a ver com aquele cara. Nada, nada, nada, nada. Inclusive, já admirei muito ele. Se você perguntar assim, MGTOW, Por exemplo, MGTOW. MGTOW é uma ideia legal? Porra, muito legal. Muito legal. Você é MGTOW? Não, não sou, cara. Por quê? Porque MGTOW relembra um monte de coisa, de um monte de pessoa que faz um desfavor. Pessoas que são incompetentes. Pessoas que não têm capacidade nenhuma. Pessoas que não sabem... se portar, não sabe fazer nada. Então, eu não sou MGTOW. Se for. Por quê? Quando você traz um rótulo pra você, você agrega coisas que não. Eu gosto muito de um rapaz. Aí, ó, mais uma. Eu não sou. Eu, Hernani, não sou ANCAP. Eu, Hernani, não sou desse. Mas tem um cara que eu acho gênio e que é de uma coragem absurda. E que todo mundo tem que pagar pau pra ele, sim, porque ele tem uma coisa. Ele enfrentou a polícia. Ele enfrentou juiz. Que foi o Daniel Fraga. O Daniel Fraga, ele fala uma frase que pra mim é genial. Nenhuma entidade é capaz de representar você 100%. Ou seja, isso é uma Matrix que eu dissertei, eu comentei nela sobre um programa de Matrix. Nenhum rótulo, nenhum nome é capaz de te representar 100%. Nenhum. Sabe por quê? Porque só você é capaz de se representar 100%. Então quando você fala assim, eu sou tal coisa, você tá se colocando num rótulo que não é seu. E você tá agregando coisas que não são suas. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, seja você. O Vitor que seja ele, eu que sou eu. Fica mais fácil, assim. Porque aí você não agrega coisas. Por exemplo, ô Vitor, você você é o que eles consideram aí. O pessoal te considera o que eles falam que é Honkler. O Tricel que a gente trouxe aqui é Honkler também. Ele come boneca. E é um direito dele, ele seja feliz. Ele tem um grupo lá que eles compram aquelas bonecas de 15, 20 mil reais e come boneca e vive romance com boneca. Você, Vitor, só responde sim ou não, Vitor? Você come boneca também? Você comprou uma boneca pra você? Você fica aí, você tem romance com boneca? Não. Então, como é que... Aí, ó, ô Vitor, como é que você vai falar pra mim que você é Honkler se você não tem essa característica, por exemplo? Tô dando um exemplo só pra você, só pra gente iniciar uma conversa aqui. Então... Você não pode pegar essas características pra você. Então o Vitor é Vitor, eu sou eu, os ouvintes são os ouvintes. Vocês não precisam ser nada. Vocês são vocês e vocês sejam felizes. É isso que eu desejo pra vocês. Fala o que você tem pra falar, Vitor. Olha, só duas coisas aí que eu vou reiterar, assim. Concordo contigo. O que eu posso te falar, assim, essa questão dos rótulos, isso aí é mais, assim, por um pensamento... mais uniforme, assim, vou tentar exemplificar aqui, por exemplo, qual seria o pensamento mais uniforme dos MGTOWs, né, do termo MGTOW, que é só uma descrição, um conceito, tipo assim, o MGTOW é o cara que hoje evita os relacionamentos com mulheres por medo do ginocentrismo estatal, sabe, não é nem por ódio das mulheres, não é nem tanto isso, é mais o medo do ginocentrismo, eu acredito que é essa o ponto central do MGTOW. O Ronk Pio é a saída da fase da revolta. É quando você não... As mazelas que tem aí da Matrix, da sociedade, não nos abala tanto. Então a gente, de certa forma, até se diverte. A gente olha assim, vem as mazelas e a gente diz, ah, eu sou mais forte do que você, né? Você tá tentando me deixar triste aqui, mas eu não vou ficar triste. Eu diria que a Ronk Pio é alegria, é risos, é palhaçada, mas é isso. É a gente não se abater com as mazelas da vida. É esse o ponto. Mas assim, eu não fico muito alinhado assim a um perfil. Tipo assim, não, eu tenho que ser desse jeito porque esse nome, esse rótulo aqui, ele determina que como se fosse uma religião. Não, não, não. Por isso que eu concordo com você, né? Eu falei, quando eu citei, foi mais por uma questão da pessoa perceber assim qual seria mais ou menos o meu estilo de vida, né? Então, uma vez que eu disse que eu sou MGTOW, dificilmente, vai ser muito difícil alguém me ver namorando, casando, tendo relacionamentos aí com mulheres. E essa questão do termo machosfera é puramente... Eu entendo assim, o significado que é... Eu acredito que é uma reunião de homens, né? É um conjunto de homens aí em prol de um objetivo. Tá? Mas eu, pelo menos, eu utilizo outros termos. Eu utilizo... Ah, são os canais masculinistas... os grupos Red Pills, né? Eu não uso muito o termo machosfera, mas quem gosta de usar esse nome aí, de boa, não tenho nada contra, tá? E eu vejo, assim, baseado no que eu já assisti, no que você me falou aí, eu acredito que o seu canal ele seja um canal misto, você é aberto aos vários pensamentos, você não é rígido. Vamos supor aqui, de repente, eu vou te contar aqui uma situação. Eu, por exemplo, eu me considero MGTOW. Se lá no meu canal, MGTOW, eu levar um homem casado para entrevistá-lo, se eu levar Vai dar quebra-pau. Muita gente fica com raiva. Muita gente fica com raiva, sabe? Eu já enfrentei esse tipo de situação. E aí, é como se... Para muitos, não é o meu caso, mas para muitos, eles entendem que MGTOW é tipo como se fosse uma religião. Você não pode se misturar com outras pessoas, você não pode ouvir o outro. E eu não levo dessa forma. Eu já levei, eu já fiz entrevista com casados, eu já fiz entrevista com homens que desejam namoro e casamento, com cafajestes, que faz cafajestice com as mulheres. Então, assim, mas eu entendo, eu só estou reiterando que não é o meu caso, mas eu concordo com você que existe esse rigor por parte de muitos aqui, para mim, sinceramente. É uma ignorância. Eu acho lamentável. Eu acho que é uma falta de maturidade. O caso, sim, eu vou te falar bem aqui, o caso assim, mais gritante que eu já tive lá no meu canal foi o caso que eu já entrevistei. Eu já entrevistei um cafajeste lá, ao vivo. Assim, eu gravei o conteúdo e publiquei. Dois cafajestes, melhor dizendo. Foi dois cafajestes. E entrevistei. Não, e trouxe conteúdos de um ex-cafajeste também, que inclusive ele é muito conhecido, o MGTOW Vombasta. Ele já fez conteúdos falando de cafajeste. E, pasme você, isso despertou a ira, a fúria de muitos homens lá, sabe? É lamentável. Eu lido com todas essas pessoas aí, e de boa. Até mesmo com aqueles que pensam diferente de mim. Mas é normal, são seres humanos, né? Eu lido bem até porque eu trabalho com pessoas, eu trabalho com seres humanos, então eu tenho que ter essa postura mesmo de saber lidar com a diversidade de pensamentos. O meu compromisso é com a felicidade dos ouvintes. Eu quero que todos os ouvintes sejam muito felizes, não é pouco não, ouvinte. Eu quero que você que escuta isso aqui seja muito feliz. Se você falar assim pra mim, Hernani, eu conheci uma mãe solteira, essa mãe solteira tem 3 filhos, um é de cada pai, a gente tá morando num barraco, mas vou falar uma coisa pra você, eu tô feliz. Ótimo, parabéns. É isso que eu quero pra você, seja feliz. Porque a vida é muito perene, a vida é muito curta, não se iluda, ouvinte. Ah, eu tenho 20 anos, nossa, tem muita vida. Não, a vida passa rápido, voa. Quando você piscar, já passou. Então eu quero que você seja feliz, eu quero que você tenha paz na sua vida, eu quero que você tenha sossego. Eu só acho, eu tenho uma boa base pra acreditar nisso, que se você arrumar uma mãe solteira com 3 crianças, eu acho que vai ser difícil ter paz. Mas se você falar pra mim, Hernani, eu tenho paz, as crianças me respeitam, eu tô feliz, tá tudo bem? Ouvinte, é só isso que eu quero pra você. Só isso. Não interessa. Eu não quero nem ter razão. Nem ter razão eu não quero. Eu não, pra mim não importa ter razão. Eu posso estar errado. Então, vamos fazer o seguinte, que eu esteja errado, mas que você seja feliz. É isso que eu desejo pra você que escuta o Sociedade Primitiva. About this place, I can't make a perfect likeness of your body. If I trace, I can hold you till you turn out the light. I can't see. Good. Do you think that you would love me till tomorrow if you could? Would you please turn down the radio so we can speak? this place. I can't make perfect likeness of your body. If I trace, I can hold you till you turn out the light. I can't see. I can't see. Vamos pro próximo aqui, vambora. Vamos lá. Possível vídeo. Grande Hernani, aqui é MP aqui, sim, o Incel. Do programa 159B, você começou a citar alguns causos envolvendo espiritismo e outro mundo, inclusive falando sobre Chico Xavier. Se possível, faça um vídeo sobre o assunto. Você parece ter muita experiência de vida e ter tido muito contato com esse universo. Eu passei por algumas coisas sobrenaturais, mas não passei tantas, não. Eu tive algumas experiências, mais pra frente eu posso falar. Ademais, muito obrigado pela dedicação. Sucesso. Vida longa à Sociedade Primitiva. É curioso eu ler um e-mail desse aqui, e não foi escolhido, foi aleatório. É curioso ler um e-mail desse aqui, porque hoje quem tá aí falando é um ateu. Então fala aí, Vitor, o que você acha sobre experiência? Primeiro, Vitor, você já teve... Não, seja sincero, Vitor, não minta. Mesmo você sendo ateu, mas você já teve alguma experiência esquisita ou... difícil de explicar, ou que você não sabe explicar? Sim ou não? Eita, agora eu não tô lembrando aqui, cara, mas olha, eu vagamente aqui eu posso te dizer que sim, eu já tive situações assim que até hoje às vezes me remete assim a dúvidas, a um pensamento assim, poxa, isso aqui, por que isso aqui aconteceu, né, mano? De repente uma situação um tanto inexplicável. Então você é 99,999% ateu. Tem um tem um 0,0001 lá que ainda tem uma dúvida, vai. Olha, eu sou desacreditado da questão de divindade. Eu não tenho, porque, assim, uma vez eu tenho essa dúvida em puto, né? Eu posso dizer assim, é que não teve uma resposta, né? Mas sei lá, situações. Eu teria que tentar lembrar aqui o que seria uma situação, mas já ocorreu. Eu vou tentar, assim, eu não lembro uma história, assim, pra me narrar aqui, mas uma situação bem. Que eu acho que foi comum. De repente eu tô com um problema, isso já aconteceu comigo, incrivelmente. De repente eu tô com um problema, uma situação, isso na época que eu era religioso, que eu era da igreja. E quando a gente é da igreja, a gente acredita muito no poder da oração. Né, que Deus Sim. ouve as nossas orações, que Deus. E de repente, eu começar a fazer ali umas orações e começar a pedir a Deus, né? Uhum. Dizer assim, Senhor, resolve esse problema, faça tal situação, tá esse problema aqui. E de repente, depois que eu fiz aquela oração, incrivelmente aquela situação lá na frente se resolveu. Às vezes Olha só. Então, assim, aí a gente fica assim, poxa, outra situação que é muito comum comigo também, que pra mim não tem explicação. Ontem à noite mesmo aconteceu. Ontem à noite eu estava, um exemplo aqui, ó, eu estava diante da tela do meu computador olhando umas fotos de família, fotos antigas. De repente eu me deparo com umas fotos antigas de uma parenta minha que mora no Maranhão e que já tinha uns meses que eu não falava com ela. Ela sumiu do meu WhatsApp, acho que o número dela cancelou, enfim, eu estava sem contato. Quando foi ontem, eu olhando umas fotos dela, e eu até comentei com a minha mãe, eu falei, olha, essas fotos aqui, tá, uma hora eu tenho que mandar imprimir elas, e comentando, cara, na hora que eu tava falando da mulher, e olhando ela aqui, a foto dela, a mulher me liga. Acho que ela pegou meu número com outro familiar, e ela me liga, e ela ainda disse assim pra mim, ela disse assim, Vitor, eu falei assim, o que que tá fazendo? Ela disse, eu tava bem aqui olhando umas fotos tu na internet. Olha aí. Eu lembrei de você, e foi a mesma coisa que aconteceu comigo, eu tava vendo fotos dela, e falando nela, quando ela me ligou. Isso não é muita coincidência? Pensa bem, cara. Tem vezes, pra finalizar, tem vezes que eu tô aqui na minha casa, de repente eu lembro de uma pessoa, e eu começo a falar dela aqui, perguntar, ah, fulano de tal, quando eu penso que na pessoa tá lá no portão da minha casa, batendo. Então, assim, eu fico perguntando assim, mas o que é isso, né? Que coincidência, é muita coincidência. É muita coincidência. Né? Então, O que eu não estou conseguindo lembrar é a questão das orações, mas já aconteceu o caso. Incrivelmente, assim, você me permite eu contar um caso aqui, que vocês vão até rir, de um caso de uma oração que eu fiz e o negócio funcionou na hora. Mas eu não, sinceramente, eu não acredito que foi anjos, que foi Deus, eu não consigo acreditar que foi isso, não. Muitos anos atrás, certa vez, numa época que eu tinha meus 19 anos, 18 para 19 anos. Uma prima minha que mora aqui na cidade, uma das minhas primas bem mais velha que eu, ela quase 10 anos mais velha que eu, já casada, com marido, com filhas, ela vai e ela acho que foi a primeira pessoa da minha família aqui onde eu moro que teve internet na casa dela, compraram um computador e botaram internet. Aí às vezes ela me ligava e falava assim, quando tu quiser vir mexer na internet aqui na minha casa pode vir, o computador às vezes fica aí, sem ninguém mexer, se quiser vir fazer pesquisa, quiser vir... Então de vez em quando, uma ou duas vezes na semana, quando num horário que eu não estivesse fazendo nada, eu ia lá na casa dela e ficava mexendo. Olha o que aconteceu um dia. Certa vez, acho que foi tipo num sábado de tarde, eu liguei pra ela, na época, telefone fixo, falei, você tá aí? Tá, posso mexer na internet? Ela falou, pode. Aí eu fui pra lá, pra casa dela. Cheguei lá, comecei a mexer na internet, aí ela disse assim, olha, você fica bem aí mexendo no computador, que eu vou com meu esposo ali na rua. Tipo, ela ia comprar um refrigerante. Ela disse, eu vou lá no supermercado comprar um refrigerante. Nessa ocasião, as meninas dela nem estavam lá nesse dia, estavam pra casa da avó, tipo assim. E ela me deixou sozinho na casa. Ela me deixou só na casa e foi comprar esse refrigerante. Cara, eu não lembro, assim, o que foi. Eu sei que se eu não me recordo mal, eu tirei, tipo, uma tomada. Tava dando mau contato, assim, eu tirei a tomada do computador lá e meti na outra tomada lá. Rapaz, na hora que eu meti essa tomada na outra... Não, o cabo na outra tomada, que eu olhei, começou a sair fumaça daquela CPU. Ai, ai, ai. Começou a sair uma fumaça, eu acho que era branca, se eu não me engano, uma fumaça, aquele cheiro ruim. Na mesma hora eu puxei a tomada. Rapaz, eu fiquei me tremendo, porque eu, numa época, nós, assim, vivíamos uma situação de pobreza. Era caríssimo para ter uma internet, caríssimo naquela época. Acho que só para os técnicos ir lá, botaram uns R$2.000 naquela época. Isso lá em 2004, tipo assim, fora o preço do computador, da aparelhagem toda. E eu comecei a me tremer na hora, assim, eu fiquei, daqui a pouco a minha prima vai chegar aqui, queimei o computador dela, eu não sei. Cara, nesse tempo eu estava na igreja, muito, muito fervoroso na igreja. Eu só me sentei, eu nem ajoelhei, eu só me sentei assim, botei a mão na cabeça e comecei a fazer uma oração para Deus. Tipo, eu conversei com Deus ali naquele momento. Eu falei, Senhor, eu não tenho condição de pagar esse prejuízo. Eu não tenho... Como que eu vou fazer? Esse computador queimou. Eu entrei num desespero ali na hora, né? Aí, o que que eu fiz? Peguei o cabo do computador e voltei pra outra tomada anterior que eu tinha. Eu acho que eu meti, foi... Não é, tipo, vamos dizer que era 110, eu meti numa tomada 220. Eu acho que foi isso que aconteceu. Botei de volta a tomada. E aí, nisso o computador apagou, né? Ficou tudo apagado. Aí eu fui lá e apertei o botãozinho lá de novo. Cara, te juro, o computador funcionou perfeitamente, perfeito, não danificou. Caraca! Nada, sabe? Abriu a tela, normal, é tanto que a minha prima até hoje, ela nunca soube desse problema que aconteceu lá na casa dela, que eu nem contei, quando ela chegou eu não falei pra ela, não ficou, até o cheiro, assim, a janela tava aberta, o cheiro, então assim, naquela época, eu acreditei plenamente, assim, eu fiquei, não, isso aqui foi milagre de Deus, isso aqui foi Deus que agiu aqui. Mas, aí, por exemplo, me pergunte, eu não acredito que ali, hoje eu não acredito que foi anjos e nem Deus que fez aquilo ali, porque eu não tenho mais essa convicção. Eu acho que... Mas explicação racional não tem, porque quando você liga a fonte no 220, ela queima na hora. Eu tive esse problema recentemente, os ouvintes me ajudaram. Ela não queima em um segundo, ela queima na hora. Ligou, pá, estoura. Sim, então, e como? É uma resposta que até hoje eu não tenho. Como que aquele computador ainda deu, assim, deu um pipoco e saiu fumaça e o computador, minutos depois, estava funcionando normalmente. Então, assim, de vez em quando tem situações. O mínimo que eu posso falar é assim, eu acho que o ceticismo é essa coisa que nem tudo tem uma explicação, né? Você não tem a explicação nem na religião e nem na ciência. Então fica um campo em aberto aí para um dia, quem sabe, ter as respostas. A princípio era isso aí que eu tinha a falar. Mas respondendo o ouvinte, sim, esse programa sobre histórias sobrenaturais vai vir. Ô, Victor, vamos caminhando mais pro final agora. Só atraio gays. Fala, Hernani, beleza? Meu nome é Flávio. Tenho 26 anos, sou considerado um cara bonito. Olhos verdes, loiro, 1,70. Tenho um shape legal, sou hétero, mas só atraio gays. Cara, eu entendo você. Eu já atraí muito gay sem ser gay. E na verdade eu fui descobrir que o erro tava em mim, porque eu vou te explicar de uma forma bem breve, tá? Isso é experiência de vida, ninguém me ensinou. O desejo sexual do homem é muito maior que o da mulher. Então, quando o cara é gay, o desejo sexual dele, ele vai partir pra cima e você vai ser o alvo dele. Então, ele vai partir pra cima de você. Sabe quando a mulher não tá afim do cara e ela dá um fora no cara e ela age de forma babaca? De certa forma é compreensível. Não, humilhar o cara, essas coisas, não. Isso é, eu sou contra em qualquer instância. Mas, por exemplo, quando a mulher não quer dar pro cara e ela lê a mensagem do WhatsApp e não responde, ela tá fazendo isso pra dar um recado. Olha, não quero dar pra você. Justamente pro cara não insistir. Com o gay, você tem que lidar da mesma forma. Explico. Eu, Hernani, eu passava muito por essa situação. Eu vou ler o seu e-mail, eu não sei qual é a sua história, mas eu tô só dando uma introdução aqui pra, da minha experiência de vida. Então, o gay, ele tem um desejo sexual muito, muito, muito, muito ativado. Ele quer comer, ele quer dar. Geralmente a maioria dos gays quer dar. Ele quer dar pra você. Só que você tem que podar o cara de uma forma que ele não tem como. Não tem como ele vir pra cima. Então, na verdade, o erro, muito provavelmente, se você me permite, eu vou ler a sua história, mas muito provavelmente o erro tem você, porque eu passei por isso. Então, por exemplo, eu tinha educação. O gay mandava mensagem, eu sabia que ele tava querendo dar pra mim. Ele mandava mensagem no WhatsApp, por exemplo, eu tinha educação. Por exemplo, ele falou assim: oi, tudo bem? Ah, tudo bem, e você? Esse e você, quando você manda o e você, o gay entende, olha lá, tá dando entrada, vambora. Vamos tentando. Você tem que cortar, você tem que podar o cara. O cara não tem que ter a mínima chance. Breves histórias aqui pra vocês. Uma vez, eu tava num rolê de rock, desses de punk, da época da loucura. Aí tinha um viadão lá. Aí o bichona mesmo. E aí o cara veio conversar comigo. Eu não sei como é que eu vou dizer isso sem ser gay. Não tem como, mas... eu tava com um anel na mão, um anel velho. E eu já tava querendo jogar ele fora. Aí eu peguei e tirei o anel, eu dei o anel. Sem ser gay, mas eu dei o anel, eu tirei o anel do dedo. Falei assim: eu não quero mais este anel, você quer este anel pra você? Aí o gay aceitou, só que o gay, na visão dele, eu dar o anel pra ele... eu dar o anel pro gay, ele achou que eu queria comer ele. Esse cara passou quase que umas 3 semanas na minha cola querendo que eu comesse ele. Mas por quê? Porque eu fui trouxa. Eu tô falando uma parada pra vocês, pode dar risada, ouvintes, mas eu tô falando uma parada pra vocês real. É pra vocês usarem na vida de vocês. Eu, Hernani, fui trouxa. Por quê? De certa forma, eu até fui errado do ponto de vista assim. Eu dei esperança, entre aspas, pro cara de uma coisa que não ia rolar. Por quê? Porque quando você faz um ato desse, ele tá achando que, arrumei um pra me comer. Outro caso emblemático, esse eu tava casado já. Escuta essa aqui, Vitor. Essa daqui não tem como você não ficar revoltado. Ô Vitor, uma vez eu era dono de República. Aí apareceu uma vez um chapa de um negão, 2 metros, querendo arrumar um quarto pra morar. Aí eu conversei com o cara e tal. Aí o cara pegou meu número e sumiu. Sumiu e não quis a vaga. Aí tá bom. Dali uns meses, o negão chama eu no WhatsApp, e eu pensando que o negão era macho, hein? Uhum. Aí o negão pegou, chamou eu no WhatsApp, falou assim: ô, eu sou aquele cara da vaga, papapá, papapá. Aí, isso que eu tô falando pra vocês, ouvintes, é pra vocês começarem a pensar na cabeça de vocês, o que eu tô falando, pra vocês não caírem nessas coisas. Aí o negão pegou e falou assim: não, eu tava. Então, eu ainda tô pensando naquela vaga do quarto que você tá querendo alugar e tal e tal. Veja bem, o assunto é vaga do quarto, então é isso que a gente tem que falar. Uhum. Você não tem que dar moral, você não tem que dar possibilidade pra outra conversa. Aí ele veio com historinha: ah, eu vi que você mexe com elétrica. Eu falei: mexo. Então, tô precisando. Aí, ó, mais uma coisa. Eu tô precisando de um conserto aqui no chuveiro e tal. Queria saber se você pode fazer. Eu falei: olha, atualmente eu tô trabalhando de carteira, não tô mexendo, não. Mas se precisar, eu indico alguma coisa. Pronto, ó. Ele perguntou de chuveiro, eu já respondi. Não tem mais pra onde ele... Aí, dali a pouco... Eu só te fazer uma pergunta. Hã? Nesse caso aí que você tá narrando, quando começou essa abordagem, você já sabia que o negão era gay, no caso, né? Não. Fui descobrir agora. Fui descobrir na conversa. Tu já foi sacando, né? Ah, tá. Mas eu fui sacando por causa do seguinte, olha só, Vitor. Olha a malícia. Aí ele pegou e falou... Mas na época eu era muito bobinho, muito inocente. Aí, hoje se o cara vier comigo, ele leva uma que ele vê até estrela. Aí ele veio e falou assim, sem ser gay. Aí ele pegou e falou assim, ô Vitor, eu tô precisando de você vir fazer uns concertos aqui pra mim, que não sei o quê. Eu falei que eu não fazia. Eu falei assim, agora eu vou tomar um banho. Aí ele pegou e falou assim, nossa, você vai tomar um banho? Como é que é? Ele pegou e falou assim, nossa, você vai tomar um banho? Manda uma foto aí pra mim, não sei o que lá. Aí eu peguei e esculachei ele. Falei assim, ô rapaz, eu mandei assim pra ele, ô rapaz, eu tô te tratando com o maior respeito, tô te tratando com a maior educação pra você fazer uma merda dessa, cara. Você não tem vergonha? Aí ele começou a escrever, nossa, desculpa. Falei, cara, você não tem vergonha não, cara? Ô, eu cheguei cansado do meu trabalho, você mandar uma merda dessa pra mim, você não tem vergonha, cara? Você não tem o que fazer não, meu irmão? Por que que eu fui burro? Porque é o que eu tô te explicando, Vitor. Eu não tinha nada que falar, vou tomar um banho. Ué? O assunto é chuveiro, manutenção, não faço. O assunto é quarto. Pronto. Você não tem que dar opção. Você não tem que dar condição. Porque se você der condição, o gay vem pra cima. E não é porque você, ouvinte, atrai gay. É porque o gay, o desejo sexual dele é muito grande, ele vai atirar pra onde for. Ele quer dar pra alguém. Ele quer arrumar um pra comer ele. Então, se você der condição, ele vai vir pra cima. Então, por exemplo, eu falar que eu vou tomar banho, o gay já ficou de pau duro. Ele falou, opa, agora eu vou conseguir uma fotinha aqui do Mandruvar. Manda bala. Eu fui trouxa. Você entendeu, ô Vitor? Então não é que você atrai gay. Você dá, às vezes você tá dando condição pro gay vir pra cima. Aí o gay vem pra cima mesmo. Ele tá com água na boca e vem pra cima. Você pensa assim também, Vitor, ou não? Concordo. Olha, em cima do que você falou aí, eu vou tentar fazer uma compreensão da tua situação. Eu acredito que existe aquela situação assim, em que o homem hétero, por ser uma pessoa amadurecida, uma pessoa que tem respeito pelo ser humano, ele tem um jeito de ser, digamos assim, legal, gentil. Eu quero imaginar que no momento você estava ali conversando, eu já passei por situações como essa, você está tentando ser legal com a pessoa, e de repente a pessoa vem com a proposta, confundindo a gentileza, a educação, com isso. Eu, sim, assim como o inscrito, assim como você, eu também já passei por isso. É a última situação. É bem resumido aqui o que eu vou falar. Aconteceu comigo uma situação uma vez assim, ó. Eu fui numa loja aqui da cidade. Essa loja, ela funcionava num lugar e foi, mudou de lugar. Ela tava num prédio bem maior. Loja de roupa e calçados, muito top lá. E eu entrei com o intuito de procurar um calçado, um tipo de sapato. Quando eu entrei, um jovem, um rapaz assim de 20 anos, bem magrinho, eu jamais, jamais iria imaginar que aquele rapaz fosse homossexual, vem e me atende. E me atendeu super bem. Eu falei, eu queria saber desse sapato, assim, assim. Aí ele foi lá, olhou, inclusive não tinha o sapato que eu queria, mas eu acabei olhando nas roupas, me agradei lá de duas camisas, e falei, não vou levar o sapato, mas vou levar essas duas camisas. Aí ele vai e me pergunta assim, ele falou assim, você tem cadastro aqui na loja? Eu falei, tenho. Aí ele falou assim, pô, vamos atualizar seu cadastro aqui, aí você vai querer levar no crediário ou você quer levar no cartão? Geralmente as minhas compras eu gosto muito de fazer no cartão de crédito. Praticamente 100% das minhas compras é no cartão. Ainda que seja visto ou parceladas. Aí ele foi lá no computador passar lá a minha compra e ficou fazendo perguntas, né? Confirmando endereço. Aí ele vai e pergunta o teu telefone. Que inclusive o número que estava lá, de uma compra que eu tinha feito muito tempo atrás, era outro número. Aí ele falou, eu falei, não é esse número mais não. Aí eu disse o número do telefone, né, na hora. Informei o número, atualizei tudinho. Eu falei, não, mas mesmo assim eu quero pagar no cartão. Fui lá, passei a compra, beleza e tal. Depois que eu tive nessa loja, eu fiz essa compra, de repente esse rapaz começa a entrar em contato comigo, me mandando mensagens de propaganda da loja. Tipo assim, olha, estamos com promoções hoje, tem isso, com tantos por cento de desconto. Era assim, de dois em dois dias vinha aquela mensagem. no meu aparelho, e eu via que eu era no WhatsApp, e eu via a foto dele, sabe? Eu, na hora que eu olhava lá o número e a foto, eu lembrava que era ele, eu digo, ah, o rapaz lá da loja. E ele ficou mandando sempre essas mensagens, até que um dia eu comentei uma mensagem dele. Mas eu comentei ele num tom de brincadeira, eu falei assim, que tipo assim, queria ter dinheiro pra mim aí comprar. Coloquei assim, né? Você deu condição, Vitor. Aí, você errou, Vitor. Tá vendo? Você errou. Eu errei, exatamente. Mas, o que que acontece? Da minha parte, foi um ato, assim, de... Eu tô falando aqui dos gays, inclusive em seguida, se você me permitir, eu quero adentrar também na questão com mulheres, porque estamos falando dos gays, mas mulher também faz isso. Mais difícil, mas faz. Então, naquele momento, foi uma questão assim, eu fiquei, não, o cara tá tendo esse cuidado de tá me mandando as promoções lá da loja. Eu realmente, igual tu falou, foi um erro, assim, enfim, eu acabei comentando. Como eu disse no início, eu não tive nenhuma impressão dele que ele fosse gay. Aí eu respondi, pessoal, foi ali, foi igual tu falou. Você falou do termo assim, ó. Tudo bem, e você? Aí e você foi o gatilho, né? Foi a mesma coisa. Sim. Ele tava mandando aquelas mensagens, esperando que em algum momento, hoje eu entendo isso, né? Ele tava esperando ali que num dado momento eu botasse qualquer coisa pra poder desencadear a conversa. Pois ele, de uma vez que eu botei essa resposta, ele começou a puxar a conversa, mas ele foi muito sagaz. Ele começou por longe, sabe? Ah, que dia que você vem fazer outra compra aqui? Vem comprar aqui na loja. E, tu trabalha de quê? E ficou me fazendo umas perguntas. E eu infelizmente, eu tenho esse problema de não ver... Muitos problemas que já ocorreram na minha vida, essa coisa de não ver a maldade, não ter aquela malícia. E aí foi, de repente, eu começo a ver... De repente, o cara começa a entrar. Igual tu falou do caso do banho, que tu falou do banho, meu caso, assim, não foi nem de mim, assim, foi dele mesmo, assim, começar a se jogar. Ah, porque eu moro sozinho, eu moro numa kitnet, você poderia me fazer uma visita um dia depois que eu voltar da minha faculdade? Tipo, ah, tá, nós. Você poderia a gente marcar um lanche pra gente conversar? Poxa, é uma pessoa que eu nem... Que isso, rapaz? As perguntas que ele foi fazendo, eu fui bem seco, assim, respondendo, mas ele teve esse ponto de chegar. E aí eu concordo com o que tu falou, que é o tesão, né? Eu acho que da hora que ele bateu o olho em mim lá dentro da loja, ele ficou afim, né? E pensou, como diz o outro, vou à caça, né? Aí eu mandei um áudio pra ele, eu falei, eu digo, olha, jovem, eu não tenho nada contra, tá? Na boa, assim, você tem todo o direito de... Você não devia ter mandado o áudio, ele deve ter batido punheta ouvindo o áudio seu. Eu falei, tu tá confundindo, eu falei, não tem nada, quando eu respondi você, foi por uma gentileza, assim, você me atendeu bem na loja, simplesmente isso. Mas não tem nada a ver isso aí que tu tá pensando, não, que vai rolar alguma coisa, que vai... Não pode... É parte pra outra, eu falei, ainda até brinquei com ele, parte pra outra. Eu geralmente tenho uma política assim comigo. Ele deve ter batido punheta ouvindo seu áudio, você fez errado. Eu tenho aquela política assim, quando acontece, eu já esclareço logo, se eu perceber, eu já esclareço logo pra pessoa, né, sair fora. Agora, o que eu acho dramático é de uma vez... Que se esclarece isso, seja você, igual tu falou, ignorando a pessoa, bloqueando, e a pessoa continuar insistindo, ou você falar, explicar pra pessoa, e mesmo assim a pessoa insistir. Existe essa situação dos gays, e existe também a situação de mulheres, que inclusive eu venho trazendo várias, há dias eu venho trazendo narrativas no meu canal, que eu sofro desse problema. A minha queixa maior é contra a mulher, cara, não é nem gay, já aconteceu assim, uma situação ou outra, mas é raro. De um gay ficar me abordando, ficar me... Enfim, esse caso que eu tô falando aí, acho que já tem quase 2 anos que aconteceu. Agora, mulher é frequente. A mulher que mira em mim e eu não quero me envolver. E quanto mais eu demonstro que eu não quero, mais ela inferniza a minha vida, mais ela fica atrás. É tanto que hoje eu não tenho mais Facebook, eu não tenho Instagram, eu não participo de grupos, só os grupos necessários no WhatsApp. Não gosto de estar fornecendo meu contato e vivo uma vida praticamente isolada, porque o meu ódio hoje, o ódio que eu sinto é isso, é eu dizer para a pessoa que eu não tô afim, que eu não quero, que não vai rolar, e a pessoa ficar insistindo. Então eu tô falando aqui das mulheres, mas isso recai também contra o gay, né? Então assim, a minha sugestão aqui é, tem 2 caminhos, né? Um é o caminho que o Hernani falou aí, você não dá brechas, ou se de repente a pessoa confundiu uma fala sua e veio, se não é uma pessoa que você tem contato, você já corta e bloqueia logo, não dá nem conversa. Se não for o caso, se é uma pessoa que de repente você de alguma forma tem contato, você já esclareça logo. Eu não sou muito, eu não aconselho muito, num primeiro momento, ir com aquela violência, né, verbal ou... Não, não, que você não, conta. Não. Agora, se acontecer desse gay, tipo assim, se é o gay que tá insistindo, cara, aí você apela, se ele ficar insistindo, apela mesmo, sabe? Agora, mulher é complicado. Eu acho a situação da mulher que fica dando em cima, assim, o cara querer mais grave do que o gay. Porque o gay, se ele ficar insistindo muito comigo, eu posso ir logo cair na porrada com ele, nós resolvemos logo até na... Tá entendendo, né? E fica resolvido entre nós. Agora, uma mulher, por exemplo, uma mulher que tá infernizando, que eu não quero ela, ela tá me infernizando. Como é que eu vou agir contra ela? Porque se eu fizer violência verbal, eu vou pra cadeia. Se eu agir fisicamente, eu vou pra cadeia. Se ela se irmar de fazer... Não, mas tem jeito de sair, sim. Tem jeito de sair. De mulher... Então, você não concorda mais nessa. Mulher, eu acho mais fácil sair. Mulher, se arruma outra mulher... Pode ser uma mulher que está ficando, pode ser uma amiga, pode ser uma ex-marmita sua. E você fala, olha, fulana, eu tô comprometido e, por favor, não incomoda, mas porque eu tô com uma companheira. Se ela insistir, é muito difícil, mas se ela ainda insistir, você põe a mulher pra dar um recado pra ela, acabou. Eu já fiz isso. Funciona, pode fazer. Funciona isso aí, eu... A menina vai e grava o áudio, assim, ô fulana, pode fazer isso aí, funciona, eu falo pros ouvintes. Primeiro, você poda. Só na podada já vai sair um monte. É igual o gay que você falou aí. A gente tá falando aqui, Vitor, mas a maioria dos gays são respeitadores. Pra ser justo, não vamos mentir. A maioria dos gays, na hora que você dá o primeiro não, o cara para. Sim. Insistiu de novo, aí você já vai partir pra uma... Você vai partir já pra um aviso, pra alguma coisa. Insistiu de novo, é bloqueio e zero contato. Na verdade, eu, Hernando, já recomendo esse logo na primeira tentativa. Zero contato. Insistiu, aí é o que você falou. Aí já é pra uma postura mais de, olha, eu não quero você aqui, não tenho interesse, dá licença. Aí é questão de você abrir um boletim de ocorrência, alguma coisa. Esse caso lá da loja, só pra finalizar, eu esqueci de falar, esse caso lá da loja do rapaz, foi o caso de insistência. Ele, mesmo eu tendo dito, ele não insistiu, aí eu bloqueei. Eu bloqueei e não piso mais os meus pés lá na loja. Resolvido o problema. Pronto, resolvido. Uhum. E você ainda é um cara generoso, porque uma pessoa mais vingativa iria lá na loja abrir uma reclamação contra ele. Sim. Uma pessoa mais vingativa faria isso. Você ainda é um cara de bom coração, Vitor. Você é um cara de muito bom coração. Porque uma pessoa no seu lugar não pensaria duas vezes em ir lá na loja tirar o emprego do rapaz. Sim, concordo. E mulher é o seguinte, gente. Mulher, você fala, mulher não sabe levar fora. Esse é o primeiro problema. Porque como ela é acostumada com os homens tudo no pé, na hora que ela leva fora, aí ela gosta mais ainda. Aí vira uma questão de jogo. Isso que eu tô dizendo pra vocês é a explicação racional de por que homens comprometidos atraem mais mulher. Porque a mulher sente que o instinto de competição e também sente porque a questão do... Aquele homem já foi aprovado por uma mulher. Então vamos conferir o que ele tem, papapá. Então é por isso que homens comprometidos atraem mais mulher. E essa é outra explicação de por que quando você começa a pegar a mulher, você vai pegando mais mulher. Quando você não tem nenhuma mulher, a primeira pra você pegar é difícil. Depois que você já começou a fazer, aí vira o que a gente chamou de pasto. No programa eu vou falar sobre o pasto. Tem muitos ouvintes que pediram pra eu explicar como é que funciona o pasto. Eu vou explicar a questão dos contatos. Você mantém a lista de contatos, papapá, é o pasto. Deixa eu voltar. Ô Vitor, aí é o seguinte, você já falou, olha... Não quero. Insistiu, bloqueia. Insistiu, você fala, olha, eu tenho uma companheira. Não, faz esse antes de bloquear. Eu tenho uma companheira, por favor, não incomoda. Eu tenho minha companheira, eu não tenho vontade de trair. Tudo bem. Só aí, 90% já vai sair fora. Aí, se ainda assim insistir, aí você pega, arruma uma ex-marmita sua, ou então uma mulher que está ficando mesmo, ou então você arruma um amigo e manda um áudio. Fala, ó, fulana, aqui é a namorada do fulano. Olha, por favor, não manda mais áudio, por favor, tô te pedindo numa boa, a gente tá junto, eu queria pedir por favor pra você não fazer. Pronto, acabou, resolvido o problema. Fácil assim. Mulher eu acho mais fácil que gay, você quer saber. Ô Vitor, vamos seguir o e-mail do rapaz aqui, porque tem muita coisa. Posso continuar, Vitor? Eu ia querer fazer, posso, eu até anotei aqui, é só uma complementação. Então vai, mata aí o assunto, vai, pode matar. Olha, tu tocou num ponto aí, cara, incrivelmente, assim, que talvez seja a situação que mais me aflige nos últimos 3 anos, é isso aí. Tu colocou uma... Tu me deu uma sugesta aí que eu não tô invalidando, não discordo. Eu acho que essa proposta que você colocou aí de falar que tem uma companheira, que tem, até de repente colocar uma mulher, eu acho que funciona muito assim, em quem mora em cidades grandes, e também, de repente, se for aquele cara assim, que não tem muito, que não tem muita provisão, não tem muito aquele aspecto do provedor. É, eu tenho duas desvantagens, que um é morar em cidade pequena, eu moro numa cidade de quase 50 mil habitantes, e onde é comum que as pessoas se conheçam, as pessoas conseguem seguir o rastro de outra pessoa, enfim. E eu acho que no meu caso, eu tenho esse sério problema de mulher não desistir. Cara, com todo respeito, não vou te dizer que eu apliquei esse método em todas, mas esse método, bem, eu já tentei aplicar de botar uma mulher, de fingir até namoro, de... Eu tive uma situação que eu coloquei uma mulher que não era nem do meu estado aqui, ela era de São Paulo. Essa mulher, eu dei o número e a mulher entrou em contato com a outra, praticamente fazendo ameaças. E não funcionou, porque ela percebeu que não era daqui, né? Acabou não funcionando, mas teve um caso que foi daqui. O meu entendimento é assim, eu acho que há casos e casos. Eu acho que aquele homem, que de repente ele não tem muito um aspecto de provedor, que não tem um aspecto de provedor, a mulher desiste. Ah, não, isso aqui é um, tipo assim, pra mim, se tiver bem, se não tiver, mas eu já fiz uma análise, inclusive com outros produtores aí de conteúdo, e é muito unânime essa visão, assim, de que eu tenho o perfil do homem provedor. Quem é o homem provedor? É o cara que tem estabilidade financeira, que não tem histórico de violência. Então, o entendimento é, porque, assim, no meu caso, a questão das mulheres, sempre é um padrão. É a mãe solteira, cheia de filho, que tá afim do Vitor, que quer conquistar o Vitor para namorar com ele, casar com ele, né? É esse o padrão. Mulheres aí, 28, 30 anos em diante. Sempre. É esse perfil aí. Então, com esse perfil, elas olham e pensam assim, ele tá me dizendo não, né? Ele tá me dizendo não, ele tá me rejeitando. Mas, se eu continuar insistindo, se eu infernizar até eu dobrar ele me aceitar, ele não vai me agredir, ele não vai fazer nada de ruim contra mim, e eu vou conseguir o que eu quero, né? Eu vou conseguir dominar esse cara aí para ser meu provedor. Eu interpreto dessa forma, então fica insistindo. Eu mesmo, aqui só para finalizar, eu tô na iminência nos próximos meses com um problema. Quem tiver curiosidade aí, entra lá no canal do Vitor Ronk Ronk, que tá lá os depoimentos. Mas eu tô aguardando a chegada de uma câmera, de uma caneta espiã, onde eu vou ter que gravar uma mulher, filmar uma mulher que trabalha comigo, que me assedia, e levar na polícia, porque por muitas situações que eu já tentei fazer para repelir essa mulher de perto de mim, para ela parar com isso, ela não para, já tem mais de 2 anos. Então, assim, eu muito desejaria que técnicas como essa daí, que você me falou, que de verdade funcionasse, mas ela é triste que comigo não funciona. Mas por que você não come ela? Só pergunta. Não, perguntar não ofende. É uma coroa casada. Não, sim. Não, aí é furado. Não. Assim, é uma bomba, sabe? Eu tenho medo dessa mulher, eu tô com medo dela. Mas enfim, era isso que eu tinha pra falar. Se você quiser tocar o barco aí, pode ficar à vontade. Bom, então o rapaz falou que ele só atrai gays. Relatos. Os relatos dele contando. Vamos ver. Vamos ver se o que eu falei. Agora é a prova dos 8 aqui, gente. Vamos ver se o que eu falei tem cabimento ou não. Vamos ver. Relato 1. Certa vez parei para tomar um caldo de cana. Quando para do meu lado um cara e começou a conversar. Ok. Tratei ele normalmente. Conversa tudo normal. Ok. Até que ele começa com uns papinhos bestas perguntando se eu era casado. Aí, ó. Cara, se um brother vai sentar para tomar um caldo de cana com você, ele vai ficar perguntando se é casado? Não orna. Aí, eu disse que não. Ele perguntou se eu bebia cerveja. Eu disse que não. Aí, ó, você deu moral, você tinha que ter cortado. Não sei nada, não sei disso não. Não. Tem que cortar. Aí, ó, você deu moral. Logo após essas perguntas, ele manda: eu moro sozinho, gosto muito de assistir filmes e beber cerveja. Vamos lá em casa, lá tem coca. Lá também tem coca. Aí, ó, sai fora, cara. Fala, não, sai fora. Não, dá licença. Eu sou assim. Eu já corto, falo assim, dá licença. Não quero saber disso não. Fiquei sem reação. Aí, ó, fiquei sem reação. Na cabeça dele, foi igual aqueles anime. Quando a menina fica sem reação, fica sem saber quando ela tá perto do namoradinho. Na cabeça dele, ele já pensou um romance. Diz que não gostaria de ir e que sou hétero. Disfarcei 5 minutos. Não tinha que disfarçar. Aí, ó. Caralho, tudo que eu falei tá acontecendo aqui, ó. Parece que... Ô, Vitor, juro, tô lendo aqui pra você a primeira vez. Disfarcei 5 minutos, falei que iria embora. Não, não tinha que falar. Não tinha que falar que vai embora. Você levantava e ia embora, sai fora. Você deu moral. Quando eu estava indo, ele pega um papel de lanche, anota seu número e pediu pra ligar. Aí, ó. Caralho, Vitor. Juro, eu tô lendo pra você aqui, cara. Caralho, tudo que eu falei eu acertei. Peguei o papel na hora que ele se virou, amassei e joguei fora. Você não... Você pegou o papel, cara. Ele vai achar o quê? Pegou o papel, já já ele vai me comer. A próxima vez que ele te encontrar, ele vai falar assim: pô, você não me ligou. Vamos se encontrar. Vamos dar... Me come. Você errou. Caralho, eu falei lá em cima, acertei aqui embaixo. Vamos ver aqui, ó. Mais um. Relato 2. Escuta. Ano passado, fui comprar um colchão. Fui atendido por um rapaz que logo de cara percebi que era gay. Então, você já percebeu que ele é gay? Cuidado. Ó. Até aí, tudo bem. Assim que fui fazer o pagamento, ele veio com papos dizendo que é massagista. E que estava precisando de cliente pra aperfeiçoar seu serviço. Sai fora, cara. Sai fora, meu irmão. É lógico que ele quer te comer, cara. Ouvinte, eu tô te falando pra você, não é pra você ficar ofendido comigo, ouvinte, mas você tá errado, ouvinte. Tô te falando pro seu bem, porque eu gosto de você. Mesmo sem te conhecer. Disse que faria uma massagem de graça em mim. Eu falei que não queria. Fiz o pagamento do colchão e fui embora. Mas como ele tinha meu número no cadastro da loja, me mandou mensagem duas vezes perguntando se eu não queria mesmo. Sai fora, cara. Cara, ele mandou duas mensagens, você ainda deu chance pra ele, cara. Porra, cara, você tá dando esperança pro gay. O gay vai partir pra cima do seu. O gay quer dar pro seu, quer te comer, cara. É lógico. Se você der moral, ele vai pra cima mesmo. Você tá errado. É, precisei bloquear pra não encher mais o saco. Relato 3. Estava eu na academia que treinava. Quando chega em mim uma travesti. E me chamou... Ah, você tá de sacanagem. Isso aqui não é possível, cara. Me chamou pra comer um lanche. Cara, você tá louco, cara. Cara, você já tinha que podar... Não tem que... Só pra saber, eu nunca tinha conversado com... Não, aí tudo bem, aí eu errei, desculpa, aí eu errei. Eu tô reconhecendo, eu errei. Só pra saber, eu nunca tinha conversado com ele. Eu disse que não gostava de lanche. Então, ela disse que estava brincando e saiu fora. Ok, não, esse aqui eu reconheço. Eu tô pedindo desculpa pra você, ouvinte. Esse aqui você tá certo, desculpa. Esse aqui foi um caso fora da curva. Eu reconheço que você tá certo. Tanto que tive que mudar de academia, devido a tantos gays ficarem me encarando. Não, mas encarar você não pode... Não, isso aí não tem como, isso aí eu passo, isso aí o Vitor passa. Olhar eles olham, você acha que eles não vão querer olhar? Agora, isso não tem como impedir. Olhar eles vão olhar, ué. Isso é sinal que você é bonito. Ué, se você é bonito pras mulheres, você é bonito pros gays também. Eles vão olhar você mesmo, isso não tem como impedir. Olhar pode, chavecar não pode, encostar nem pensar. Entendeu? Essa é a regra. Olhar, senão você, como é que nós vamos fazer pra botar cerca no olho dos outros? Não tem como. Certa vez, outro gay de lá foi me queimar para uma mulher. Não, aí não, aí ó. Aí já é babaquice, ó. É o que eu acabei de falar. Aí já é babaquice, ó. Certa vez, outro gay foi me queimar para uma mulher, dizendo que eu tinha dado em cima dele. Ah, cara. Ah, mas eu ia responder só assim, cara, mas tá faltando mesmo vergonha na cara, hein? Puta, eu ia dar risada na situação dessa aqui. O que aconteceu é que eu apenas o cumprimentei e perguntei... Aí, ó, puta, cara, parece que eu li o... Ô, Vitor, juro, cara, juro pra você, eu não tinha lido o e-mail. Tô lendo aqui pra você agora. Ó, o que ele falou aqui. O que aconteceu... Só um minutinho que eu tô com uma tosse aqui. O que aconteceu é que eu apenas o cumprimentei e perguntei de um colega meu que também o conhece. Você errou. Você errou. Você deu moral, você deu condição. O que ele pensou? Ele quer me comer. Você deu condição, ele veio pra cima. Cara, toda vez que vocês derem condição, aí vocês vão ficar nisso aí, cara. Pô, o gay tá dando em cima de mim. Mas peraí, você tá dando condição, ele vai pra cima, cara. É lógico, ele quer dar pro seu, ele quer te comer. Ele tá com água na boca. Você não pode deixar. É isso, cara, vocês estão errando. Vocês estão fazendo errado e vocês estão tendo problema por isso. Desculpa se ficou muito grande. Tenho mais relatos se quiser. Outra hora mando mais. Pode mandar, por favor. Manda mais aí que esse assunto foi interessante. Abraço, vida longa ao Sociedade Primitiva e Deus te abençoe, meu irmão. Vitor, teça seus comentários. Fala tudo que você quiser, meu irmão. Tudo bem. Pra que eu não... Essa minha dinâmica aqui tá sendo boa porque eu vou escutando e vou anotando aqui os pontos principais pra que eu não esqueça. Olha, essa questão aí é bem delicada, né? Bem delicada. O que eu vou manifestar aqui é a minha visão, assim, de uma forma bem sensata, bem madura. É o seguinte, você falou, eu vou me ater aqui a uma fala sua, Hernani. Eu vejo assim, igual, eu vi que você se manteve bem rígido, assim, na posição, assim, de não dar abertura, de não Eu acho que a gente tem que ter uma certa cautela, porque ó, nem todo, eu vejo assim, nem todo gay vai, aparenta que o pessoal vê muito a figura do gay que é o cara efeminado. Ao que eu já ouvi falar, já pesquisei, a maioria dos gays não são efeminados. O que mais tem é homem com uma aparência muito masculina e é gay. Então não dá pra julgar, pra dizer assim, que você bater o olho e saber, né? Enfim, eu diria assim, a pessoa dá uma relaxada no seu pensamento e ser atento. Por quê? De repente, você pode estar diante de um homem e às vezes você tem a impressão que ele é gay, que ele está dando em cima e não ser, como também pode ser. Então, eu acho que tem situações, dependendo do que acontecer, é ficar observando, como eu falei, os sinais. Percebeu, aí você toma uma atitude. Percebeu, porque eu já tive situação, sei lá, em viagem, ou... Eu não sei recordar aqui também, assim, que de repente eu conheci um cara e peguei número de telefone e conversei e não tinha nada a ver com gay. Acabou se tornando até uma amizade pra mim. Eu vou dar um exemplo aqui, Eu tenho uma amizade que mora em Goiânia, que é sobrinho de um professor amigo meu aqui. E eu conheci ele por um acaso. Não é porque ele veio passear aqui. E o cara não é gay. Ele é hétero. E hoje, é, tipo assim, quando eu vou pra Goiânia, a residência dele é perto da rodoviária. Quando eu desço na rodoviária, eu já vou direto pra casa dele, de pé. Super gente boa. Então, assim... De repente, se eu tivesse muito essa fissura de ficar com aquele receio, né, que de repente qualquer homem que se aproxima venha a ser um gay, eu teria perdido essa amizade. Eu tô sugerindo aqui ter um certo cuidado, né, com isso aí, pra não, de repente não cometer injustiças, né, fica esse meu conselho aí. A questão, outra coisa que eu anotei aqui, que eu queria falar, que eu queria dar uma explicação, né, uma visão minha aqui, assim, eu até anotei aqui alguns pontos, ó. Você tem a situação, por exemplo, de uma enteada que de repente vem a se apaixonar pelo padrasto. Você tem o caso, por exemplo, da irmã que se apaixona pelo cunhado, pelo marido da irmã. E nós temos esse caso, que é o que está sendo o e-mail aí, né? Que é o gay gostando do hétero. Isso aqui é um caso de vários, situações que pode acontecer. Eu vou comentar com vocês aqui a explicação que eu já ouvi de um psicólogo, certa vez, sobre essas situações que acontecem no nosso dia a dia. O psicólogo uma vez falou assim, por exemplo, a menina, você imagine a menina de 14, 15 anos que se apaixona pelo padrasto, sente tesão no padrasto. Ela é culpada dela ter sentido isso, dela sentir esse desejo? Sentir essa, né? Fica, eu deixo a pergunta aí para que cada um raciocine. De repente, a irmã que se apaixona pelo marido da irmã fica afinzona do cunhado, né? Então, a explicação do psicólogo foi assim: esse tesão, esse desejo que a pessoa sente, não é culpa da pessoa. Você não é culpado, até mesmo, eu vou citar até o caso do gay, de repente o gay, igual ele citou aí, o gay lá na academia olha com um olhar de tesão, de desejo para ele, ou em qualquer outro lugar, né? Até esse ponto aí, essa pessoa, ela não é culpada de sentir isso. A grande pergunta é: o que que eu vou fazer com isso? Como que eu vou gerenciar esse meu desejo, esse meu sentimento aqui? Como é que eu vou fazer com isso aqui? E, a meu ver, é o que a maioria das pessoas não tem, essa maturidade. Elas não têm essa maturidade de saber trabalhar consigo mesmo, de ter esse bom senso, de saber como agir. É até meio complicado falar aqui, porque assim, cada cabeça é uma sentença, né? Por isso que eu falei, isso é um assunto muito delicado de falar, mas eu vejo duas vertentes. Uma é você perceber os sinais da pessoa, porque eu falo como hétero aqui, tipo assim, o homem hétero, ele percebe quando uma mulher tá olhando pra... Tipo assim, o cara desejou aquela mulher, vou usar um exemplo aqui, o cara desejou aquela mulher. E de repente aquela mulher desejou ele, vai ocorrer ali o que o pessoal chama de uma química. Eu sempre falo que nos relacionamentos, o gostoso, o bacana é isso, é quando rola essa química, essa reciprocidade, os dois lados se atraíram, os dois lados ficou afim, o negócio se encaixou, né? Eu sei que é difícil isso acontecer, tem mulher que ela tá afim, ela quer, mas ainda fica metendo aquele joguinho, enfim. Agora, qual é o meu conselho? Eu vou dar um conselho aqui o primeiro conselho eu já dei aí pros homens héteros, que é o conselho assim, de você não julgar num primeiro momento, você observar e ver, ter certeza do que é para você agir. Agora, a minha fala vai ser dirigida aos gays. Uma vez que você me informou que o seu canal aqui tem mais de 10 mil inscritos, você pode ter certeza que tem gays que poderá estar ouvindo isso aqui, esse podcast. Aos gays, o que eu diria é para ter bom senso. É para ter bom senso. Se você é gay, você se sente mais... Mas esse é um conselho que você tem que dar pro mundo. O mundo inteiro precisa de bom senso. Tipo assim, o cara é gay. Vamos dizer que eu tô falando aqui, eu tô falando diretamente pro cara que é gay. Você é gay. Aí você tá num determinado lugar, pá, você viu um cara lá. Pô, observa a reação da outra pessoa. Porque se o cara que você mirou, que você desejou, se ele também for gay e ele se sentiu, porque ainda tem isso, mesmo que ele seja gay, ele não é obrigado a te corresponder, né? Olha, se ele te corresponder, beleza, a coisa vai se encaixar, né? Vai rolar ali o clima, vai rolar a química. Mas é possível perceber isso. Você olhou para a pessoa, você percebeu a reação da pessoa e você soube ou que a pessoa não te quer, ou que ela é hétero, que ela não curte esse tipo de coisa, não mexe, é constrangedor esse tipo de coisa, sabe? Mas o problema é que a maioria tem uma outra linha de raciocínio. A linha de raciocínio é o tal da caça. Não, mas eu vou à caça. Se eu quero, eu tenho que ir à luta. O que eu posso... Não tô aqui puxando bandeira pro lado dos gays, mas tipo assim, eu acho que eu tô tentando ver o lado deles, né, do gay. Mas assim, a primeira tentativa, por mais constrangedora, por mais ruim que seja, mas essa ainda é justificada, essa ainda... A gente ainda pode até dar um desconto, porque... É aquela coisa assim, não, porra, o cara tava com desejo, ele tava afim, ele foi, tipo assim, ele foi à luta. E tentou. Então, até essa primeira tentativa é compreensível. Como eu bem disse, de uma tentativa e houve a negação, e houve a recusa, acabou. Não insista, porque se você insistir, aí você sim estará sendo uma pessoa desrespeitosa, você estará sendo desrespeitoso com o cara. Estamos falando aqui de gays, mas isso vale também para as relações hétero. Então, assim, respeite o posicionamento. Eu acho que o que dá problema atualmente é a pessoa não usar do bom senso e também quando ela, mesmo arriscando, tipo assim, não, eu vou tentar, né? Eu vou lá tentar, vai que cola, né? Tentou e não conseguiu, não encaixou, ficar insistindo. É aí que mora o problema, é aí que começa a gerar o problema. Então, eu só peço isso, respeito e bom senso. Bom, Vitor, chegamos ao final da nossa jornada aqui, vencemos os e-mails. Meu irmão, eu quero pedir, por favor, o seu canal vai estar na descrição, o pessoal conhecer. Convida os ouvintes para conhecerem nosso programa e já dá uma introdução do que se trata e manda, por favor, uma última mensagem agora do que você quer dizer para os ouvintes sobre essa quarentena, sobre as dificuldades que estão passando. Dá um recado agora para os ouvintes, convida o pessoal e dá um recado para os ouvintes, por favor. O meu canal é fácil de vocês, os senhores aí que me ouvem, localizar, que é o Vitor Ronk Ronk, mas vai estar lá o link, né, na descrição, conforme o Hernani já falou aí. Os senhores serão bem-vindos, embora eu seja MGTOW, mas eu já disse, o meu canal ele é bem variado. A gente trata de... Eu já tratei de assuntos de economia, de relacionamento, de trabalho, de saúde, a gente aborda muitos temas, e todos sempre mais canalizado para ajudar homens, né? Um canal masculinista, então tá lá, mas eu não proíbo mulheres, eu sempre falo, mulher que quiser assistir tá lá, desde que nos respeitem, né? Respeitem os inscritos, respeitem lá nos comentários e tá tudo bem, viu? De uma forma geral, eu sou o cara que superei aí o terrorismo psicológico imposto aí pela grande mídia em relação à quarentena. Estou cheio de projetos, acredito que a maioria de todos nós iremos superar essa crise que está posta aí, tanto da doença como do econômica, né? É o meu desejo que superemos isso o mais breve possível para que a vida volte ao normal e que cada um de você que é novo, que está com sua imunidade boa, que está com sua saúde boa, se cuide mais ainda e continue construindo os seus projetos. É isso que eu te falo. Continue os seus sonhos, aquilo que você está projetando para o futuro. Continue nisso aí. E se você tem familiares que é do grupo de risco, cuide bem deles, proteja eles, tá? Para que a vida seja levada. No mais, eu só tenho que agradecer. Eu eu me sinto errado aqui de ter feito esse bate-papo. O dia que você, Hernani, quiser uma nova participação minha, eu me coloco à disposição aí para uma nova pauta. E... Opa! É isso. E assim, eu vou estar acompanhando aí esse canal também. Eu sou inscrito e irei continuar acompanhando. Inclusive, eu quero assistir. Eu quero acompanhar especialmente esse aqui para me ver o que os internautas aí dirão. Se tiver coisas que não ficou muito esclarecido do que eu falei, eu posso ir lá no comentário e tá explicando. Se for o caso, a gente volta, explica melhor ainda, né? E... No mais é isso. O meu muito obrigado a todos. Um grande abraço aí para todos e vamos nos unir, viu? É, só esse ponto aí que você falou, né? Foi uma coisa que passou até despercebida, que a questão, você falou do meio masculinista, de umas brigas de homens que não falam. Pessoal, eu convoco todos os senhores a união, né? Uma união, vamos tentar nos unir. Concordo. Por quê? Porque nós temos uma sociedade que não é muito favorável a nós temos um Estado que não é favorável a nós. Então, assim, se nós aqui, que já temos a mente mais desperta, não nos unirmos, o que será de nós, né? Então, união é o que eu peço. E união e respeito, né? É isso aí. E tamo juntos. É isso aí, Vitor. É isso aí, ouvintes. E falou! Tchau, tchau. I'm more than content with the state of mind I'm in. I am crazy, crazy. Like you. I am crazy, crazy. Like you. I don't think I need a rubber room, but that might be nice. I'm not a man compressed, paranoid, schizophrenic, so I don't need your advice. Cause I'm just crazy, crazy. Like you. I am crazy, like you. The lights are on when nobody's home. My elevator doesn't go to the top. I'm not playing with the full deck, I've lost my marbles. The lights are on when nobody's home. My elevator doesn't go to the top. I'm not playing with the full deck, I've lost my marbles.